Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Sábado no fliperama, a galera começou a jogar. Quando chegou na face da água, tomei coragem e fui lá me aventurar. Jogos, jogos, eu gosto de jogos. Gosto de jogos, eu gosto de jogos. Jogos, jogos, eu gosto de jogos. Gosto de jogos, eu gosto de jogos. Eu não vou mais fazer isso esse ano, chega. De diversão, começando em 2012, a sua 76. Quinta edição! Jesus Cristo errou o número de novo! Oi! Nessa semana estamos reunidos aqui para aquela nossa viagem tradicional ao ano que passou, para relembrar o que teve de tão foda no ano passado, 2011. Retrospectiva, baixo frente soco. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Suave como manteiga. O mestre Splinter. Aí dizer que o meia hora hoje superou na notícia, hein? Mostrou a mulher com as duas vaginas e falou: essa aí é a mulher sushi pra comer com dois pauzinhos. Essa foi muito boa hoje, cara. É, foi uma das melhores, meu. Eu acho que do nível dessa, da mulher de dois pererecos do meia hora hoje, só aquela de anão subia no ombro do comparsa para matar os inimigos. Exatamente, o pop. Caralho, velho, isso é Golden Axe voltando a The Feather. Você vai jogar com um anãozinho, ele tá nas costas gigante. O Killer Asus! Eu abri um Gatorade porque o Ilaps reclamou que eu tava tomando muita cerveja nos programas. Aí depois dá uma travadinha rindo lá no canto. O Daigo! O negócio é o seguinte, não é 2012 ainda, porque não passou o carnaval, então o ano não começou. É verdade, tem que... É verdade, funcionário público! Botou o selo do funcionário público. Avisa isso pro meu chefe. Ele, cara, se ele não sabe as regras... E o LK6! Pum! Ele acabou de acabar com o mundo, moleque. 2012, fudeu, já era. Foi isso. Não, ele fez o patate do Smoke. E é isso aí, nessa semana nós vamos voltar a 2011 e rever vários fatos marcantes, como a quebra da PSN ou a ressurreição de várias séries ou jogos muito fodas e decepções absurdas. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E a queda do muro de Berlim. E a morte do Kim Jong-il. Opa, pode crer. Vários ditadores morreram. Gaddafi, John Will, Steve Jobs. E morreu o Michael Jackson. Ah, não. É, moleque. Michael Jackson. Ah, é verdade. Michael Jackson. Democracia, moleque. Michael Jackson. É, moleque. Que nem uma foto que eu vi no 9gag, tipo, falando Democracy, it's on a killing spree. E foto de vários ditadores. De e-mails do Bate Frente Soco em 2012. Eu sou Ilaps, e você quem é? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Muito prolixo, como sempre, e vamos ler os e-mails, a primeira leitura de e-mails do ano de 2012, a primeira das últimas, dos e-mails que foram enviados pra onde? Eu gosto de jogo da rua baixofrentesoco.com, Ilaps. Foram muitos e-mails que a gente recebeu nessas nossas férias, né não? Foram vários e-mails, e a gente teve que mandar a maioria pro lixo, porque não dá pra ler tudo, não. Sacanagem, nós lemos todos, vamos responder os que não puderem ser lidos lidos aqui nominalmente por e-mail mesmo, se der tempo. Então, a gente guardou todos os e-mails no caderninho do Senhor da Eternidade. Isso, com muito caderninho carinho. Do Senhor da Eternidade, que é o caderno de sugestões que a gente não utiliza e joga fora. E nós também temos um Twitter, que é o... @baixofrentesoco. E nós estamos no facebook.com/baixofrentesoco. Você clica lá e aperta o botãozinho escrito me gusta, se o seu Facebook estiver em espanhol, que é a melhor língua. Não se esqueça que se você é um gordinho safado e assina o feed e não passa no site, dá um pulinho lá, www.baixofrentesoco.com. Meu inimigo, no final de ano eu estava lá em Recife, passando o Natal com a minha avó, e aí eu estava andando pela internet, eu tive uma ideia diferente. Andando pela internet. Porque surfar é muito 2005, surfar na internet. Nos anos 90 as pessoas falavam que estava surfando na internet, né? Sim, mas hoje a tecnologia virtual já está tão avançada que eu consigo andar sobre as águas da internet. Tipo, Jesus da internet. Sou o Jesus da interweb, eu sou foda. E aí eu resolvi que a gente podia fazer uma coisa pelos nossos ouvintes que nos acompanham já há quase 2 anos, e eu comprei uns jogos pra gente sortear pros ouvintes do Baixo Frente Soco. Como assim fazer alguma coisa pros nossos ouvintes? A gente lança um podcast por semana. Mas isso aí, né? Fazer alguma coisa. Eu resolvi algo tão agrado. Sabe quando você leva a mulher pra almoçar, pra jantar num restaurante caro lá, paga R$500 no restaurante, mas vai tranquilo porque sabe que depois ela vai lhe recompensar com muito amor. E eu resolvi fazer isso com os nossos ouvintes também, sem pedir nada sexual em troca, claro. E em função disso, nós vamos sortear agora, nesse mês de janeiro, 2 jogos para os nossos ouvintes. Na verdade, a gente tem uns 5 aí pra sortear, mas vamos sortear 2 primeiro. Não, tem mais chegando aí também, mas eu vou deixar isso quieto. Tem mais chegando aí, mas nós vamos deixar isso. Falaremos sobre isso. Nesse mês de janeiro, nós vamos sortear 2 jogos, que serão o primeiro, Passion, que é um RPG lançado em julho pela Warner, que recentemente completou 500 mil de cópias vendidas. E falaremos sobre ele nesse episódio. Falaremos sobre ele. E o outro que nós vamos sortear, eu não defini ainda. Eu acho que eu vou deixar pro pessoal escolher. Quem ganhar vai escolher um dos outros jogos que a gente tem aí. Acho que tem o Braid, tem mais uns outros aí que a gente vai colocar na postagem. Pra você participar dessa promoção incrível, sensacional, que você nunca viu igual, você faz o seguinte: ou você vai lá no Twitter e aperta seguir no Baixo Frente Soco, você então vai lá no facebook.com/baixofrentesoco e aperta curtir. É muito simples, é muito fácil. Feito isso, você vai ou pelo Facebook ou pelo Twitter, do jeito que você quiser, nos mandar uma mensagem respondendo a seguinte pergunta, né, inimigo? Olha só que a criatividade é importante. É, olha só. Como os videogames podem impedir o fim do mundo em 2012? Entrando em tema com a nossa historinha aí. É, porque nós vamos... falaremos sobre isso também. Então, você vai lá pelo Twitter ou pelo Facebook e nos responde. Use a sua criatividade. Fala aí, o mundo não vai acabar porque vai cair um PlayStation 3 gigante, grill, e vai impedir o aquecimento global. Vai ter um efeito reverso, sei lá. Exatamente. Então, o mundo não vai acabar porque Halo vai salvar a porra toda. Halo vai salvar a porra toda. Então, o Marcus Fenix e o Nathan Drake e o Kratos vão destruir o zumbis, ou o meteoro. Ou o Kirby. Como você está vendo, nós, com certeza, não ganharemos nenhum parabéns. Kirby vai ganhar o negócio, o Kirby vai salvar o mundo porque ele vai engolir o planeta. Vai fazer uma estufa. Eita. E a gente não vai morrer porque o sol vai apagar. Então, use a criatividade que você quiser, e aí você pergunta: ah, mas o pessoal no Twitter só pode colocar 140 caracteres. Pode colocar quantas mensagens seguidas você quiser. Se você estiver no Twitter e no Facebook lá com a gente, você pode participar 2 vezes. Aí, não perde nada com isso, tá bom? Olha só. Então é só colocar lá, @baixofrentesoco, blá blá blá, se você estiver no Twitter, pode mandar várias respostas seguidas. Ou então vai lá no Facebook e posta alguma coisa lá no nosso mural, tá? A resposta mais criativa, no final desse mês, lá pro comecinho de fevereiro, vai ganhar os jogos. E se tiver uma participação razoável, a gente sorteia jogo todo mês esse ano. E o outro aí arrotou pra compensar que o Sr. Eternidade não tá aqui. Exatamente. Chega na promoção. Outra coisa importante a gente falar é que você... Caralho, não posso falar nada, não. Então eu não vou falar nada. Você vai lá no youtube.com/vagrantbard e assista o Ludo Bardo. O último episódio do Ludo Bardo, episódio 12, já está com mais de 12 mil visualizações. É um sucesso na internet. Então vai lá ver o nosso amiguinho bidimensional falando sobre jogos e diversão, tá bom? Sabe qual é a magia do YouTube? No YouTube as pessoas podem ver quantas visualizações o vídeo tem. Isso. No podcast, ninguém sabe quantas visualizações nós temos. É, tem gente que acha que a gente tem tipo 10 milhões de page views. É. Tem gente que acha que a gente tem tipo 10. É, e a gente não fala porque a gente é babaca. Porque não. Exatamente. Tem. Você fica revelando quantas page views e quantos ouvintes você tem, isso serve pra duas coisas: ou pra você se gabar, ou pras pessoas terem pena de você. você. Ou a terceira coisa, que é você tentar ganhar dinheiro com isso. Como a gente não tá em nenhuma dessas, foda-se. Primeiro e-mail, podemos começar? Os e-mails agora? Cara, você tá falando tudo, eu vou falar. Cara, eu tô fazendo igual você faz durante o programa. Eu sou um convidado hoje aqui, eu sou um convidado. Elias Maluco, ele manda assim, barra choradeira mode on. Ouvi no último podcast, na leitura de e-mails, que o rapaz com 18 anos disse que estava quase comendo mulher. Eu realmente acho que o comentário dos apresentadores foi maldoso em relação ao rapaz. Porque eu, a Rebeca, o pessoal aí, a gente ficou sacaneando que o cara tá quase na hora de comer mulher mesmo, já tá passando a hora. E ele disse aqui, porra, ele tem 18 e já tá quase comendo mulher. É bastante precoce, levando em conta que eu, com os meus altos 15 anos, 3 anos a menos que o rapaz, nem sequer peguei mulher ainda. Porra, ou eu preciso rever minha vida, ou vocês são precoces. Yara, yara, yara, yara, choradeira, mode off. Diz, amigo, nós é que somos precoces ou o rapaz é que tá precisando se adiantar aí? Eu tô vendo nesse rapaz, tipo, a esperança na humanidade, sério mesmo. É, cara. Porque hoje em dia, a geração restart que tem aí da galera adolescente, cara, tipo, nego com 12 anos já fez, sei lá, sexo anal a 3. Não, vai tomar no seu e cu. O cara é homem. Respeito, ó, respeito, ó, respeito. É. Aí eu falo, caralho, aonde essa geração tá indo, cara? Com 13 anos eu, sei lá, jogava Marvel vs Street. É, confesso que na idade dele eu já tinha cometido algumas atrocidades, mas o chefe do South Park disse, a idade certa é 16. Exatamente. Se o chefe falou, tá falado. E, pessoal, a Rebeca ficou trollando a galera aí, cara, não fica, não entra na trollagem da Rebeca não, ela é de Brasília. Lá em Brasília só tem isso pra fazer, sexo. E gay. E gay. É, falando sobre o podcast, Uncharted 3 tá muito foda mesmo, a história deu uma melhorada, eu achei que a história melhorou não. Eu achei que foi piorzinha que os outros. Não achei tão Sessão da Tarde quanto os anteriores. Em busca da piroca de ouro para abrir Shambhala, blá blá blá. E o cenário do game ficou muito foda. Isso ficou. A ambientação e a arquitetura ficou muito, mas muito linda. Muito bonita. E eu achei mais bem feita que a do Assassin's Creed. A dublagem não, do game, ganhou então uma porrada de prêmio o Uncharted 3 por causa do visual. Foi tipo o visual mais sinistro dos jogos em 2011. Foi a beleza suprema. Foi tipo a garota de Ipanema dos jogos. A dublagem é a Playboy, do game. É a Playboy da PSN, a Playboy da PSN. Olha que termo bonito. Twitter, Playboy da PSN. A dublagem do game foi bastante boa, comparando com as belezuras que já foram lançadas no PlayStation 3 em termos de dublagem. Deve estar falando de outros jogos dublados em português, né? Mas esses outros jogos dublados em português estavam em português de Portugal, né? O Uncharted foi o primeiro com o nosso português brasileiro. Ouvi... Está lá? Está. A tua professora é Fish, do Heavy Rain. É bom. Ouvi todos os podcasts e tantos xingamentos ao Halo. Resolvi testar essa coisa. Sim, comprei um Xbox, mas não me xinguem. É só pro caso do PlayStation 3 travar. Não, cara, você faz muito bem de ter um Xbox também. Ele é um joguinho muito tem bom. Todo tem todo jeito do Xbox 360, tem todo jeito de jogar Halo, pra depois vir aqui compartilhar de nossas frustrações. Nossa frustração. É, o Xbox tem coisas muito melhores que o PlayStation e outras muito piores como Halo. É, posso falar que tem jogos bons, mas puta que pariu essa merda de Halo. É uma grande festa pegajosa, filha da pilha de merda. Essa merda aí é tão ruim quanto Big Rigs Over the Road Racing. Que é isso? É alguma coisa muito ruim. É, tô ligado. Essa é muito ruim, coisa é um Big Rigs. A física é bastante parecida e tudo mais. Segue o vídeo desse clássico. Pra mim, é de longe muito superior ao Halo. Ele manda um vídeo aqui do Big Rigs. Esse podcast podia. Esse podcast toca o dia todo ao lado do podcast de Tanguinha. Na lista de reprodução do iTunes, que segundo o mesmo possui mais de 150 horas de execução só no BFS. Com Tanguinha fica cerca de 210 horas. Mas ela acha pouco, sempre na espera por mais episódios. Até mais. E obrigado pelos peixes. E espero que alguém tenha referência. Pô, claro que a gente teria referência, cara. Quem... E Lapso eu... pode ajudar. Eu li mais livro que o Mochileiro das Galáxias que o Lapso, vai. Eu só li, eu li 2 livros e meio, chegou no terceiro. Eu li 5, porra. Porra, tá muito chato essa porra, parei de ler. Fui ler o livro do... Não é do Ziraldo, não. Fui ler o livro do Milão Fernandes, da época do Pasquim. E do Mochileiro, larguei de mão. Um dia eu vou ler de novo. Enviado via cuia de chimarrão. É isso aí, Elias Maluco. Cara, você não é precoce, fica tranquilo. É, exatamente. Não, porra, tem chimarrão e o caralho. Moleque, quem tem chimarrão, moleque? Faz pose de badass, ou é zoado de viado, ou pega mulher pra caralho. Então, mulher pra então relaxa. É aquele, o Paz, não sei o que lá, o cara lá que é uma estátua lá no Rio Grande do Sul, que é o exemplo de homem macho. O cara que é uma estátua. É, o cara é uma estátua. É o Paz, não sei o que é o nome dele. É, eu não lembro o nome dele. Enfim, foda-se. Próximo e-mail. A estátua pega mulher pra caralho, porra. Porra. Porra. Ah, moleque! Esse e-mail aí, eu não coloquei de quem é, do Thiago MP. Ele não fala quem é, mas é Thiago MP o nome dele. Tô na metade ainda da maratona, mas como tô ouvindo tanta coisa, achando que se eu fizer um e-mail só no final ele vai ser história sem fim, achei que tinha que me mandar um agora, Manolos. Então, pra começo, eu não tenho nick de CS. Porra, não tenho nick de CS. Eu tenho nick de WoW. Calaran. Aliança, que pariu. Cara, para de ficar deprimido. Lê o e-mail do cara, cara. Deixa o cara. Maluca assim, da Aliança. É o cara da Aliança. Não tem nick de CS. O cara deve ser novo. Vai ver, não jogou CS. Não tem. Vai, é o Calaran. Valeu, Calaran. Mas valeu, ele é carioca. Aí. Mas ele é carioca. Ele deve ser gnomo. Deve ser um gnomo, sim. Warlock. Mas beleza. Nem preciso elogiar o podcast. podcast, tô ouvindo todos. É muito engraçado ver como eram as expectativas dos jogos que ainda estavam anunciando e que hoje em dia já jogamos. Ouvi agora o 26 que vocês falam sobre L.A. Noire. La Noire. Foi o nosso episódio de expectativas para 2011. Exato. A gente tinha que fazer um expectativa para 2012, né? Pode ser feito. A gente vai falar de Mass Effect 3 de novo, igual no passado. Exatamente. E Diablo 3. Diablo 3. Igual o ano passado. Lembra que você apostou tipo um braço que Diablo 3 não saía em 2011? Parabéns. Um braço. Mantive meu braço. Parabéns, não. Mantive meu braço. Eu acho que eu vou apostar uma perna agora, hein? Não, mas, ó, tem rumores aí que vai ser em fevereiro, na porta. Ah, eu não confio na Blizzard, é na Blizzard mesmo, não sei. É muito engraçado ver o que vocês passaram várias vezes por Crysis sem falar muito bem sobre o jogo, porque ninguém tinha o PC pra jogar e realmente precisava de uma nave alienígena pra processar o jogo. Então, bem atrasado só pra contribuir, eu com minha GT 8600 instalei o jogo muito garoteador e rodei no mínimo. A única coisa que fiz questão de deixar ativada foi a grande chamada do jogo, que eu li em todos os reviews, que era a maldita da invenção de que quando você andava, o personagem batia nas folhas e elas se moviam ao invés de te atravessar. Fazia toda a diferença nas fases da floresta. Cara, o problema é que Crysis, ele... Eu nunca ouvi falar que Crysis é um jogo muito irado, é um jogo muito divertido, é um jogo que tem uma história foda. O que eu escuto de falar de Crysis é exatamente o seguinte, dois pontos, espaço. Crysis tem os gráficos mais sinistros do mundo! Caralho! Ah, masturbação! Puta que pariu! Gráficos mais sinistros do mundo, eu saía de frente pra televisão e ia andar, né, por aí, ia pra praia, ver bunda, de verdade. Mais ou menos. Pô, hoje em dia você vai ver uma televisão maneirinha de OLED, não, cara. Eu entendo essa perspectiva. Eu entendo, mas bonito que é verdade. A bunda da Bárbara, o peito da Bárbara Evans na televisão é mais bonito que eu vi. Mas é, você, tudo tem limite, né? Você ficar se masturbando por causa de gráfico de um jogo é foda. Se masturba com a Mai no The King of Fighters, é mais tranquilo. O problema é que só no início você ficava na floresta. Depois ia para uma geleira. What the fuck? E aí não tinha mais plantinha batendo no personagem. Mesmo assim, no mínimo, eu achava o gráfico mais lindo da face da Terra. Olha lá. É isso que o cara não falou nada de jogabilidade ainda, não falou nem a história, não falou nem o nome do personagem. Isso lembra quando eu jogava Mega Man 3, quando eu era moleque, aí na fase do Snake Man, quando subia na nave e passava o céu azul no fundo, eu achava bonitão aquela porra. Falei, caralho, bonito pra caralho. Era só um azul, claro, que o cara chapou lá na tela. Fora isso, os poderes são bem legais, davam uma diversidade pro jogo, uma coisa pra dizer, ah, não é só um shooter. Mas na terceira fase, você já tá de saco cheio de ficar trocando de poder pra pular e socando as pessoas, mudando de poder e acaba usando só o ficar invisível e reforçar a armadura. Afinal, que caralho de armadura super moderna é essa que não é multitarefa? Tem que fazer vários comandos só pra dar um pulo. Ó, isso aí é a influência daquela nossa série de FPS amada Halo. Além disso, ele tem um problema que é comum nos jogos atuais. Antigamente, os jogos tinham uma progressividade de dificuldade. Você podia jogar no fácil, médio, difícil, não importava a primeira fase, sempre era mais fácil que a segunda. E essa mais fácil que a terceira. E assim por diante. A porra toda com os jogos hoje, e isso inclui o Crysis também, é que você coloca o jogo no hard e ele fica impossível desde a primeira fase. Não tem como se adaptar ao caralho do jogo. E quando você se adapta à dificuldade, fica mesmo até o final. Você fica 6 horas jogando o jogo e ele fica estável. O que pra jogos de diversão é chato. Isso é chato pra qualquer coisa. Tem uma coisa em psicologia de um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi que se chama teoria do fluxo. Que é você, em qualquer atividade humana, equilibrar desafio e a habilidade da pessoa que tá prestando o desafio, de modo que ela entre no negócio e siga o fluxo. E videogame... Para maiores informações, podcast número 9. É, talvez eu não tenha dito isso, mas é, certo, vai lá. Falei, então vai lá. Mihaly Csikszentmihalyi. É, exatamente. Daí os caras nunca acertam a dificuldade. Ou você fica tipo um Call of Duty em que todas as fases são dificilzinhas, mas você passa de qualquer jeito porque não importa o quanto você leva balas, desde que você se esconda no cantinho e acaba passando o jogo naquele nível médio, mesmo foda-se. Ou fico incrivelmente impossível de passar. Me vem a cabeça Vanquish no God Hard. Cara, o meu problema com esses jogos é que tem até aquele vídeo do Sequelites que é muito maneiro, que o cara fala como os jogos antigamente, principalmente Mega Man X, era um jogo que tinha uma dificuldade progressiva e eles ensinavam você a jogar o jogo na primeira fase, intuitivamente, sem alguém aparecendo Mega Man, Mega Man, cuidado, esses espinhos vão te matar, não, pule ali. Na primeira fase você olha e fala, caralho, espinhos, eles vão me matar, não, vou pular ali, e por aí vai. É muito bom o vídeo, se eu lembrar, tá aí no post, se eu não lembrar, foda-se, então. Se ele você não lembrar, depois eu edito e coloco, normal, acontece. Beleza, se você ouvir, porque hoje em dia ninguém mais escuta mesmo. Me prolonguei muito, Lex. Eu não escutava podcast porque não tinha saco de ficar procurando, vendo qual é o bom, qual é o ruim. Mas vocês são o primeiro podcast que escuto regularmente. E pode acreditar que vou continuar sem escutar os outros. Primeiro porque continuo não tendo saco de ver qual é bom e qual é ruim, mas também porque esse de vocês é foda. Parabéns a eu. Não, cara, escute outros podcasts, tem podcasts muito bons, como podcast Tanguinha, como Legcast, como Quadrincast, como uma porrada de cast aí que tem, caralho. Dedique seu tempo. Nós temos um dia da semana pra você. Depois que você ouvir todos os nossos episódios, aí dê atenção aos nossos amigos. É, uma dica pra esse pessoal que acha que não consegue escutar podcast é duas coisas. Ande de ônibus e vá pra academia, que aí você vai conseguir ouvir tudo. É incrível. É, o problema da academia é que não tem aquela empolgação, né, cara? O nego só vai correr direito na academia quando não tô gritando. No meio do episódio já tá todo mundo falando assim. Entendi. É, né? Não, mas pra correr ou para atividades aeróbicas, você ouve música, ouve um metalzão, né? Pra levantar peso, você vai ouvir alguém lá falando na sua... Não, metalzão. Seu... Ouve um trance bolado. Tá. É, eu prefiro ouvir o metalzão ainda. Trance eu acho meio... Enfim. É, abraços pro Gabriel Rosa, que diz que nós somos um bando de gordinhos criados em apartamento pela avó e que nós nunca sentimos dor. Muito bonito isso vindo de um cara chamado Rosa, que não tem nick CS e que se chama Rosa. E, portanto, agora é o Rosinha. É o Rosinha, né? Você exatamente. É o Rosinha. Se você gostava de sentir dor quando era criado pela sua avó, numa casa com um quintal bem grande e vários primos maiores que você, escolha a sua, cara. Numa sala vontade. Fechada depois? Uma sala fechada, né? Na sauna. Um banco só. Um banco que você não entendia pra que servia, mas que você podia sentar em diversas posições. Mas eu te admiro porque você mandou um e-mail sem nick de CS xingando a gente, sabendo que você ia ser trollado de volta. E que a exatamente. Nossa palavra ia ser a última. Então você foi macho pra caralho. Então parabéns, cara. Valeu, Rosinha. Eu admiro os caras que mandam e-mail sacaneando a gente, porque eles sabem que a gente vai sacanear de volta e que eles vão ter um grande poder de resposta depois. Então, um abraço pro Gabriel Rosa. Esses são os verdadeiros machos, cara. O cara que é homem mesmo é o cara que manda e-mail assim, tentando sacanear a gente. Parabéns. Macho que é macho até debaixo de outro macho, né? Isso. E debaixo desse macho rosa vem o outro macho que é o... Creuso, que diz que teve muito tempo pra pouco jogo no episódio de reviews e que o prêmio de jogo do ano para Skyrim foi injusto. E eu concordo com você. Pergunta até quando achamos que vai a geração atual de consoles, cara. 2012. É o último ano dos consoles pra mim. A nova já tá sendo, né? O Wii U já tá lá em Las Vegas, lá na CS. Não tem jogo, mas né? A Nintendo é a geração 0.5, né? Exatamente, é o que eu queria falar. 5. Ela tá sempre no meio ali. Vou lançar primeiro aqui, vou ver o que tá acontecendo, depois ainda me copia e foda-se. E foda-se. Agora tu não vai ter controle grande, né? Porque a moda agora vai ser controle grande, porque a Nintendo falou que é. Daqui a pouco vai ser a armadura do Cavaleiro Zodíaco, por exemplo. Tá, eu compro fácil, qualquer coisa. Um abraço também pro Simbius, que disse que se mudou de São Paulo pra Pelotas, no Rio Grande do Sul, para comer todas as... Não, sacanagem. Para trabalhar como game designer. E deve ser pra comer mulher também, porque lá só tem viado, né? Segundo o Lula. E então, desejo... É Pelotas, é polo exportador de viado. É, desejo sorte ao Simbius lá em Pelotas, como game designer, que desenvolva muitos jogos sobre como comer mulher em Pelotas, porque falam que tem muita mulher gostosa lá. Eu tenho que falar ainda. E por último, quem? Quem vem? Posso falar, Ilato? Obrigado, cara. Muito pode obrigado, falar, cara. E por último aqui temos o Lordrow, que nos chama de um bando de filho da puta e xinga que ficamos duas incrivelmente rápidas semanas sem lançar nada. Cara, foi a primeira vez que nós tiramos férias. Foi, a gente merece. Mas cara, deixa eu explicar. Mas ó, vamos. Fala. Sempre que dá merda e a gente não explicar direito, assume que a culpa é sua eternidade. Que não, por acaso, não tá no episódio de hoje. Coincidência. Olha só, o que aconteceu? Ano retrasado, 2010, os episódios de Natal e Ano Novo foram episódios com números de downloads mas substancialmente menores do que os outros. Aí, o que aconteceu esse ano? O do Natal, de novo, foi substancialmente menos baixado que os outros. E aí, tudo bem, o podcast é uma mídia eterna, é cauda longa, o cara pode baixar depois. Mas aí eu falei, porra, eu convenci os outros caras, não vamos gravar no fim de ano, porque vai gravar pra mosca. Então... Eu vou falar a verdade. Eu falei assim, vamos gravar. Aí o Mestre Splinter falou, vou viajar. Aí o Ilapis falou, Mestre Splinter não participou há uns 5 episódios, sei lá. Teve isso. O Mestre Splinter já não tava participando há mais tempão. Eu falei, porra, de novo, último do ano, o cara não vai participar, eu também não tô a fim de gravar. Então, e já tá sendo um pouco baixado, não grava essa porra. Vai ver o Ludobardo, vai ver o... escutar o podcast Tanguinha, vai ler lá, vai ver lá o Unpacking que a Rebeca no Girls of War fez lá do livro do Uncharted, e vai ouvir o programa aí de agora, né? Desse. E leia. Leia Guia do Mochileiro das Galáxias. Muito leia bom. Leia Guia do Mochileiro das Galáxias, leia aquele que... Você leu aí o Batalha do Apocalipse, você gostou? Li, gostei, achei muito bom. Li também Os Filhos do Éden, muito bom também. Leia As Piadas da Playboy, elas... Cara, Piadas da Playboy, né, cara? Agora que a gente ficou velho, que a Playboy já não tem aquele encanto todo, a gente lê a Piada da Playboy e ver como é maneiro. Lê aí. Exato. O... Não, não, tem matérias muito maneiras na Playboy. Cara, tem aquele vídeo... Eles falam até de videogame. Falam, tem os jogos aí que saiu na... Acho que foi na da Bárbara Evas que saiu. Leia, cara, leia é muito bom. Leia é muito importante você ler. Acho que quando eu tinha 15 anos eu não sabia ler. É, você não sabia ler, você lia poucos livros, né? Você só sabia ler o Sonic. Mas é breve aí, porque nós vamos fazer um programa livros que gostaríamos de jogar, né? Vamos fazer, tá combinado então, né? Nos primeiros... Playboy. E é isso aí, vamos ouvir o programa agora. Quero jogar a Bárbara Evans. Porra, eu tô jogando a Bárbara Evans já, os meus pensamentos. No seu joystick. É, no meu joystick aqui. Tô jogando muito a Bárbara Evans. Até a semana que vem, abraço! Amigos, eu queria ver se vocês concordam comigo, porque eu achei o ano de 2011 um ano muito peculiar, um ano muito especial no nosso mundo de jogos e diversão. Certamente não teve um ano tão marcante, com lançamentos tão interessantes, com ressurreições tão fodas, ou com decepções tão bizarras, em pelo menos uns 6 anos no mundo dos jogos. Tava conversando isso outro dia com o LK6, você concorda comigo? Não, é verdade, eu concordo. Eu acho que assim, parando pra pensar, e muita gente, tipo, o engraçado foi assim, esse ano que passou teve tanto jogo legal e tanta coisa assim grande, que a galera no final do ano já tinha esquecido das coisas super legais do começo do ano. É engraçado como eu falando sobre Portal 2 com um amigo meu, eu falando, cara, eu acho Portal 2 um dos melhores jogos de 2011, fato. Aí ele falou, 2011? Pô, pra mim ele era de 2010, porque ele foi lançado lá no começo do ano, entendeu? Foi no meio do ano, quase no meio do abril, ano. Abril, acho, não foi abril, maio? Abril é começo do ano. Pô, abril é começo do ano. Não, mas ainda assim, foi lá quase no dia do índio, foi o dia do índio, cara. Dia do índio, é 19 de abril, cara. Como é que fala que isso? E eu acho que nada mais justo do que nós fazermos uma retrospectiva. Muitos podcasts e até alguns ouvintes perguntaram se a gente não ia fazer uma premiação ou uns melhores jogos. E o que eu acho o problema disso é que é difícil você escolher um melhor jogo de 2011, e até mesmo em determinadas categorias, porque isso varia de pessoa para pessoa. E nós somos um grupo de amigos diferentes. E a gente nunca conseguiria chegar a um consenso de qual foi o melhor jogo para nós. Somos pessoas não, diferenciadas. Não. Eu tenho. Vou discordar de você. Eu tenho que concordar em discordar. Sabe por quê? Porque todo ano é a mesma merda. O pessoal chega e fala no final do ano, cara, esse ano foi muito foda, esse ano aconteceu um monte de coisa, sei lá. Todo ano, grava. Vamos gravar. A gente vai ter esse podcast, ano que vem a gente vai ver o podcast de retrospectiva 2012. Ou vai não. Vai ser o mesmo discurso. Quer apostar quanto? O mundo vai acabar e você vai morrer sem saber isso, cara. Ai, caralho. Olha só. Vou seguir a pauta aqui que o Ilapso fez pra gente. É o mesmo discurso todo ano, né? A pauta que o Ilapso fez pra gente. Realmente. A pauta do Ilapso tá grande, né, cara? A pauta tá grande, né, Ilapso? Pô, cara, o LK6 faz uma das melhores imitações de Mona que eu já conheci até hoje, cara. É incrível. Ilapso, para! Se botar uma roupa de mulher e largar ele lá na Glória aqui no Rio de Janeiro, fodeu. Falar com alguém. Não fala assim. Uma das grandes... Ele volta mais dinheiro do que você do trabalho, hein? Porra, pato! E Lápis, uma das grandes expectativas que a gente tinha em 2010, e até discutimos isso bastante nos últimos programas do ano retrasado, era sobre o Nintendo 3DS. A grande promessa de portátil que a Nintendo ia lançar esse ano. O que você achou dessa promessa? A promessa tornou-se realidade, mas nem toda realidade é real, tanto quanto o seu sonho. Enfim, não faz mais sentido o que eu falei, mas... Nosso sonho não vai terminar. A frase de um professor meu. O sonho não vai terminar, gatinha. Eu quero a frase. Fala aí. Às vezes a resposta certa não é o que a gente quer. Isso, é o que o professor quer. Porque... Mas o que acontece? Nesse meu fim de ano lá em Bertioga, com os amigos meus, né? O Crush e outros amigos lá. O LK6 é de Santos, então sabe que choveu a porra do final de ano todo, né? Só foi abrir sol na segunda-feira. Então um amigo meu lá tinha um 3DS e tava lá com o Ocarina of Time em 3D. E aí eu olhei, porra, maneiro, o Link em 3D, eu nunca joguei esse jogo, vou ver aqui, o Link tá em 3D mesmo. Pô, maneiro. Aí desliguei o 3D e continuei a jogar. Porque é isso. O 3D até agora, foda-se. Não, ele é bonito. Eu concordo muito com o Ilapso, que tava no meu parece trabalho. Parece um trecho do Away News, isso, né? É quase isso. É porque todo mundo tá aqui de alguém hoje. Eu tava no meu trabalho outro dia, o filho do meu chefe tava lá, porque era dia de levar as crianças, foi lá, tava todo mundo conhecendo o trabalho, e o filho do meu chefe tava com 3DS, que teve uma hora que ele teve que ir pra uma reunião, e como eu sou estagiário, ele falou assim: Pedro, por favor, ensina o meu filho a jogar o FIFA 12 aqui do Nintendo 3DS. Aí eu pensei, tinha que ser outro jogo. Aí eu pensei, FIFA 12, aquela merda, mas fiquei quieto, fiquei tranquilo. Aí ele falou, eu falei, cara, eu nunca joguei 3DS, não tem como ensinar pro seu filho. Ele olhou pra minha cara e falou, meu irmão, tu tem um podcast sobre jogos, tá na iTunes, eu já baixei, já ouvi, tu não vai falar que não sabe ensinar meu filho? Eu falei, foi mal, beleza. Ele sabe dos meus podres. Cara, nunca mais tu vai poder falar mal do chefe aqui. Não mesmo. Amanhã ele já tá apanhando já no trabalho. Aí eu tô jogando 3DS com o moleque, eu falei, caraca, maneiro, tentando puxar um papo, né, moleque, filho do chefe, né. Pô, maneiro, né, a parada é 3D, né. Ele, é, muito legal. Desliga o 3D. Psh, assim é melhor. Continua jogando. Cara, mas sabe por quê? É, o 3D dele, ele é alto estereoscópico lá, beleza, era pra ser lindo isso. Mas demora pra você se acostumar com aquela porra, pra você focar os teus dois olhos, né, que o ser humano tem dois olhos, você focar aquela porra e ver um link só. No e contar se você balançar a cabeça, bagunçou tudo. Cara, fudeu. Balançou a cabeça, fudeu. O legal é que, assim, antigamente, sabe, quando tua mãe chegava e falava assim, filho, tu fica jogando essa porra demais, tu vai ficar retardado, né? É. Hoje em dia, tu pega os caras jogando 3DS, eles estão birolhos, né? E eles estão virando o 3DS a milhão, porque os jogos usam a câmera, tá ligado? E o cara tem que ficar virando como se fosse um periscópio de marinho. Então tu fala, meu Deus, que isso? Isso é realmente retardado. Não. Cara, sabe antigamente quando a gente jogava jogo de Top Gear, aí dava pra tua irmã, sei lá, pra tua namorada pegar o controle, ela tava jogando o controle pro lado, igual uma idiota, aí você falava, ah lá, que imbecil, jogando o controle pro lado. Elas manjavam o Kinect, tipo, 10 anos. Manjavam o Kinect e o 3DS e a realidade aumentada muito antes da otária a gente, porque é tipo isso aqui, vezes mil, o cara com o 3DS dando um loop 360 graus ao redor da dele próprio pra atirar no bichinho do jogo lá que vem embutido. Assim, é bonitinho ele, mas não vale o valor todo que ele tem não, cara. Se fosse o pessoal que tá pensando em comprar um 3DS, manteria o DS normal. Deve ter um jogo que você não jogou pra DS ainda. Eu quero fazer um podcast depois, a gente senta aqui, discute, vamos ver se a gente consegue fazer um. Porque, analisando o 3DS, porque ele não parece que vai ser um sucesso tão grande quanto o DS? Novamente, vou discordar, porque eu nunca joguei, nunca tive um DS na minha mão mais do que 10 minutos, que é o tempo que eu... 3DS, né? Porque o DS, 3DS jogou mais do que todo mundo aqui. Um 3DS. Mas o 3DS, quando eu peguei ele pra jogar e vi o 3D, eu achei o 3D bem tranquilo, mas eu sou uma pessoa meio anormal. Naquela época que tinha aqueles 3D do Ana Mônica, aqueles livrinhos 3D que saiam na banca de jornal, eu, tipo, eu olhava, era alto 3D, eu não tinha... Ah, mentira, mentira. Não. Ah, não. Tchau. Valeu, Mestre Splinter. Eu nunca pensava, hein? Sabe como é que era na minha escola? Na minha escola as pessoas perguntavam assim, ah, é um passarinho, você tá vendo? Eu falava, tô vendo. Primeiro passarinho. Sempre muito bom de ver aquilo, cara. Eu sempre cheguei e ficava meio zarolhão lá e via na hora. É uma vantagem isso também, né? Verdade. Uma má fama existia. Quantos pontos é essa vantagem? Pô, o cara é corcunda, zarolho, veio pra caralho, tem que ter uma vantagem. Sou adaptado ao 3D. Lembra aquele filme do... Todos esses filmes do Kevin Smith que é sobre isso. É, base no shopping, barrado tem um gordinho shopping que não consegue ver a porra do Belém. Cala a boca, Taigo. Tira essa farda preta e sai do meu podcast. É o Silent Bob. Vai se fuder. Não, o nome do filme não é Silent Bob, o cacete. É um gordinho completamente random. Todo mundo vê, menos o gordinho. É o Silent Bob, esse gordinho. Não, é o Silent Bob que não vê, o caralho. Você quer que eu te prova? Ai, caralho. Vamos apostar a toba? Caralho. Eu vou ganhar, eu vou comer teu cu. Caralho. Pior que eu não duvido do Daigo ir pro Rio de Janeiro comer o cu alheio, cara. Falando de toba, a gente perdeu o seu cu, cara. Mostrar pra todo mundo a famosa regra que ficou conhecida como regra Segal, que a gente tinha quando jogava Soul Calibur 3. Segal. É, o amigo contando essa regra pra gente e tal. Aí, porra, a regra é a seguinte, cara. Você tá jogando Soul Calibur 3. Você sabe que aquele jogo é porrada toda hora. E quando alguém toma um perk, Perfect. Porra, é humilhante. Você toma 2 Perfects, putz, cara, você tá apanhando pra caralho, não tá jogando nada. Você toma 3 Perfects, cara, teu cu é do cara. Toma. Depois que a gente instituiu essa regra, nunca mais ninguém perdeu de Perfect. Não, eu contei essa história outro dia num podcast que eu tava jogando com o Senhor da Eternidade, Street Fighter 3, ele falou, eu tava perdendo tipo 12-3. Aí ele falou, toba, empatou o jogo depois, foi pra 2. O que o homem é capaz de fazer por sua toba, moleque. Pra proteger as pregas, nego vira o demônio. O pessoal fala que o pessoal fala que a força da natureza é mãe protegendo o filho, moleque, é o homem protegendo a toba. Lembrando aqui que a Nintendo própria reconheceu como o 3DS estava muito abaixo do que ela esperava. E ela diminuiu as previsões de lucro em 1 bilhão, abaixando o preço do 3DS, não é, Hilato? Ela diminuiu as previsões de lucro dela no ano em 1 bilhão. Sim. Ela falou, vou ganhar 5 bilhões. Ah, não vou mais não, porque essa porra deu merda. E eles abaixaram $80 o valor, né? Foi de 250 para 170 e deram uns créditos lá na WiiWare. Deram WiiWare, um empurrãozinho. É aquele negócio dos embaixadores do 3DS, né? Os joguinhos de graça e tal. Deram jogos de graça. Assim, só jogo assim bobo, né? Jogo de Nintendinho, mas tinha alguma coisa, né? Deram lá Zelda, Super Mario primeiro, essas coisas assim. Melhorou um pouco, né? Mas ainda tá muito longo, porque o DS, bem ou mal, ainda é o videogame, juntando console e portátil, mais vendido de todos os tempos. Até porque ele é descartável, mas ainda assim você espera uma coisa e você não consegue cumprir, é foda, né? E as ações da Nintendo caíram pra caralho, é isso. Do outro lado do mundo... quer perder emprego também. Do outro lado do mundo, não. Do outro lado do Japão, a Sony resolveu rebater ele lá. A Sony rebateu porque falou, nós temos aqui o inimigo do DS, não podemos ficar pra trás, e anunciou, na época, o Next Gen Portable, NGP, que depois viria a ser o PS Vita, que já foi lançado, né? Já tá aí nas prateleiras no Japão, com muitos problemas já tá sendo caralho. Mais um fracasso aí? Já tá. Vende menos que o Wii? Se fudendo. Vende menos que o Wii. Vende menos que o Wii. Não que isso seja um demérito vender menos que o Wii, né? Não, é cara. Um demérito vender menos que o Wii. Mas pensa, você vender menos que um videogame que tá o quê? 2 anos já no mercado. Quando você pega uma semana, é uma. Vamos analisar as vendas nessa semana. E você vê que em uma semana você vendeu menos naquela semana um lançamento do que um videogame que tá 5 anos no mercado. 5? Sim. É hardcore. Wii, bem mais. Mas essa coisa de venda de hardware aí, recentemente tem dado umas coisas absurdas, né? Tipo a semana que não venderam nenhum PSP Go no mundo, né? Pelo amor de Deus, PS Go também, né? PS Go é a vergonha da Sony, né? Vai se fuder. Teve essas coisas aí. Faltava lançar Halo pra PS Go também, vai se fuder. Ah, cara, quer dizer que teve uma semana que a Tectoy vendeu mais TechSystem do que a Sony vendeu PS Go. Isso, venderam mais TechPix do que PSP Go. Não, vamos falar de coisa boa agora, né, galera? Venderam Zibo mais do que PSP Go, pronto. Caralho, Zibo. Polystation 7, né? Porra. Outro dia eu vi o Polystation 9, cara. Caralho. Poxa, é bom. É tipo MP15, né? E aí, o NGP na E3 foi renomeado pra PS Vita, né? Fizeram lá todas as piadinhas com pão e mostraram lá o demo do Uncharted novo, que você não precisa mais jogar, você precisa fazer siririca no videogame pro Drake pular de galho em galho igual um macaco. E ainda na E3, né, a Nintendo foi tentar se redimir da merda cavalar que foi o 3DS, ou que estava sendo até então, e anunciou aquilo que seria o novo videogame, mas ninguém teve certeza se era videogame ou se era um adendo pro Wii, porque eles não mostraram direito aquela porra, que foi o Wii U, que agora já tá sendo exibido aí pra imprensa na CES 2012 em Las Vegas, né, que é aquele tablet gigante de realidade aumentada pra você ter um controle gigante na sua mão e jogar cagando. Mas, engraçado, jogando longeão da TV, é que eu vi isso. Na época que isso foi anunciado, muita gente sentou o pau nessa ideia. Falou, cara, vai ser uma merda, não vai dar certo, Nintendo vai tomar no cu, foda-se também, foda-se. Aí, agora que foi mostrado na CS e tal, começou a fazer maior sucesso. Tô escutando falar bem pra caralho do Wii U. Me surpreendeu, eu não esperava isso. Só pra fazer um paralelo. Vê que engraçado. O bagulho vai se repetindo, né? Lembra quando saiu o Wii e aí, porra, esse negócio é coisa de casual, fica dançando, filha da puta. De repente, sabe o que é? Kinect, oh, caralho, o Kinect é melhor que o Wii, agora eu vou ficar jogando Dance Central, e eu dou uma rebolada na frente do meu PC, porque eu sou hardcore pra caralho. Aí vem o outro, não, mas agora tem o PS Move, que parece um dildo com uma bola na ponta. Microfone da Xuxa. Pra caralho, e tem jogo de pesca, microfone da Xuxa, e todo mundo é hardcore pra caralho, e o Ala Merda. Então, tipo, a tendência é essa. Sou hardcore. Cara, mas a tendência. A tendência é tudo sempre se repetir, né, cara? As mulheres agora voltaram a usar a calça do MC Hammer, aquela calça Saruel. A gente tá usando controle gestual pra videogame e óculos e coisa 3D, igual a Power Glove e o óculos do Master System era 20 anos atrás. Essa porra se renova o tempo todo. Será, né? 3D, que será videogame? Daqui a, volta o Rapid Fire? Não, daqui a pouco vai. Cara, volta, o próximo controle turbo. Vai ter essa geração agora. A geração seguinte, o controle vai ser igual ao do Atari. Pronto. Não, matei. Uma alavanca e um botão. Exato. Um botão. E vou falar que é revolucionário. Vamos falar. Revolucionário. Um botão. Com um botão você joga todos os jogos. Entendeu? Nossa, caralho. Que foda. Se bobear, a Apple que vai lançar esse. Apple. É, então. O mouse e pack tem um botão. Cara, imagina quantos controles vão quebrar. Porque eles vão relançar Decathlon. Você sabe disso. Nesse mesmo ano de 2011, nós tivemos um incidente com a PSN. LK6, você sofreu muito com o incidente da PSN? Olha, eu sofri um pouquinho, tá? Você é um cara de jogar online? Eu jogava assim, você faz uma pergunta meio retórica. A gente jogou vários Marvel vs. Capcom online, a gente até se divertia. Mas eu tô fazendo essa pergunta porque nossos ouvintes não sabem, entendeu? Não, assim, eu tô falando até pro nosso ouvinte saber. A gente jogava um pouco, eu joguei com o Elapse, joguei com o Ninja Inimigo. A gente. Fala? Ganhava. Perdia. Ah, era um negócio muito pau a pau ali, cara. É muita pergunta de mamãe, né, cara? Mas você ganhava ou perdia, né? Ah, e essa resposta é muito viada, né, cara? Era só pau a pau, né? Aí, era bem isso mesmo, cara. O negócio ali, ai, não fala assim, pau a pau. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu já tinha largado mais ou menos o Marvel vs. Capcom 3, porque, tipo, chega uma hora que você enche o saco, né? Sei lá, eu comecei a me revoltar meio com o jogo. É por causa da Fênix. Não só. É por causa da Fênix. Porque, assim, eu achava meio bobo, assim, eu achava mais legal jogar com os amigos do que, né, com os degustando, claro. Assim. Verdade. Não tinha fone pra xingar os caras. Uhum. Comecei a jogar um pouco de Uncharted 2, mas também Tinha Rage Quit, né? Tinha uns Rage Quit bizarros, meio bobo. Então, assim, eu não senti tanta falta. Eu comecei a sentir mais falta mesmo quando, porque, assim, a gente esquece, mas esse apagão da PSN levou, o quê? Uns 3 meses? 2 meses e meio? Uhum. Foi mó cara. Foi isso, hein? Tanto que quando saiu o Mortal Kombat, a galera não jogava. A galera no Xbox jogando online, destravando tudo os troféus, porque assim, eu sou um daqueles caras que quer platinar tudo. E tem vários troféus no Mortal Kombat que tem que ser online. Online. Tipo, eu não podia fazer os bagulhos, então eu fiz quase tudo que era offline do bagulho. Não. Foi, pô. É que o Mortal Kombat, não, o Mortal Kombat foi lançado dois dias antes de cair a PSN. Os ataques começaram com uma certa frequência, mas era um ataque de negação de serviço, não chegou a derrubar. Depois que derrubou, eles levaram 3 semanas fora do ar, depois começaram a fazer aquela reativação aos poucos, né? Primeiro foi só na Califórnia e Nova York. Aí depois foi na América do Norte inteira, bababá, até chegar aqui. Mas o importante foi que Mortal Kombat era um jogo mega fresh. Era um jogo muito novo. Sim. Você não podia fazer nada na internet com ele. Exatamente. O Mortal Kombat saiu no dia 19 de abril e a queda... Dia do índio. Junto com o Portal. E o ligamento... Foi o melhor dia do índio da história do mundo. É, o Nightwolf ficou felizão. A queda da PSN foi no Tiradentes. Foi no dia 20. Caralho! Tiraram PSN. PSN do povo, cara. Eu tô pesquisando aqui, cara, todos os dias do índio do mundo, pra ver se realmente teve algum dia do índio melhor. Mas, cara, não tem, cara. Não tem. Cara. Wikipedia aqui, eu tô vendo quem nasceu no dia do índio, parece que ninguém é muito importante. Tem algum índio maneiro que tu fala? Não, cara, tem que maneiro. Ter, né? Vamos ver. Qual é a data considerada dia do índio? Aquele cara, chefe dos Lakota lá? O único índio que eu conheço é o Papa Capim. Pronto. Pô, cara, tem o Cafuné também, tem o Cafuné. Mas o Cafuné é o coadjuvante do Papa Capim, né, cara? Não, mas Cafuné é roots, cara. Cafuné é roots. Olha, cara, 1987, no dia do índio, em 1987, estreou Simpsons. Olha só. Como, mas aí não foi a estreia, foi apenas um cartoon pequeno do Space Hulk. É relevante. E também, em 71, dia do índio, o Charles Manson foi sentenciado à morte. Mas ele foi morto. O que adianta? Ele ainda tá vivo? questão, né, cara? Ah, em 56 a Grace Kelly casou com o príncipe Ranier de Mônaco. É, realmente, eu acho que esse dia do índio foi o melhor de todos. Foi o melhor de todos, realmente. Não tem como não. Não tem como não. É verdade. É. O Rivaldo faz aniversário no 19 de abril e o Getúlio Vargas também. Olha só. Ah, você tá no artigo no BR da Wikipedia? Eu tô vendo. Rivaldo é importante, cara. N. Eu tô vendo no inglês. Foda-se. Pra quem? Rivaldo é importante, cara. Pra quem? Luiz Miguel também, ó. Luiz Miguel. É. Não, o Rivaldo foi o cara que arrebenta, cara. Em homenagem a ele. Da mesma forma que a Nintendo se desculpou dos seus consumidores com a frustração. Rapidinho, do preço. Peraí, o Roberto Carlos, o rei? É, de 19 de abril. Caralho. Porra, mulher de 40, vai, continua. Da mesma forma que a Nintendo recompensou os seus consumidores que compraram o 3DS na data do lançamento para não ficarem frustrados com a redução de preço consequente, a Sony, para compensar os seus consumidores por ficarem um tempo sem a sua PSN, resolveu dar jogos de graça. E eu não peguei os meus até hoje. Eu também não peguei. Eu acho que nem foi. Por que será que você não pegou, né? Eu não peguei um jogo de graça. Cara, eu peguei o Infamous, que era um jogo que me falavam muito bem, mas eu não tinha saco de comprar, tá ligado? E eu baixei o bagulho e achei legal, gostei, me diverti, tenho até hoje, platinei. Achei um jogo bem, assim, me deu até vontade de eventualmente, quando o 2 ficar mó barato, comprar. Ele tem um amigo que é um gordo folgado, burral. Um gordo escroto. Cara, é o melhor personagem de bobo de longe. O nome dele é Gordo Escroto, chama ele de Gordo Escroto, não sei o nome dele. É Jedediah. É Zik. Volta e meia, quando dá merda, eu falo, cara, o que esse gordo escroto fez? Cara, é sensacional. E o Cascão, que é o protagonista do Infamous, cara, ele é muito bom. Exatamente. Ele é muito brother do cara. O cara fode ele N vezes e, tipo, ele, caralho, esse meu amigo, ele não tem culpa de ser gordo, tá ligado? Tipo, gordo escroto mesmo, cara. É. Olha só, o Infamous, eu comprei o Infamous no Shoptour, aí eu pedi pra eles entregarem aqui. Aí passou, tipo, uns 2 meses, aí não chegou. Eu falei, cancela essa porra. Mandei lá, falei, cancela, foda-se, não quero mais, vai se fuder. Aí a PSN deu pau e eu ganhei de graça o Infamous. Eu falei, beleza, ganhei de graça o Infamous. Aí depois chegou o meu Infamous na minha casa. É, o seu nome, segundo os nossos ouvintes, é dele. Exatamente. E Black Striker, você tem que entrar. Mas assim, é dele mesmo? Tu prometeu que ia dar pra ele ou coisa assim? Prometi, tá. Não, peraí, meça suas palavras, eu não vou dar nada pra ninguém. Eu tô falando do jogo, sua mente suja do caralho. O Infamous, um lacradinho. Dirty Mind of the Clock. Black Striker. É, ele ganhou porque ele fez aí o que tinha que fazer, fez mais que os outros e ganhou. Ele fez o que tinha que fazer, agora eu tô com a mente suja. Fez, com a boca dele. Ele comunicou a vários amigos. Não tem muita relação, desculpa, mas é que eu acho que é um easter egg aqui no podcast, cara. Eu tô na Wikipedia aqui no Dia do Índio e tem assim, related dates. Aí tem January 0, February 3rd, February 31 e March 0. March 0? É, cara. Sensacional. É o começo do fim. É, deve ser, cara. Zero de March. Caralho, Steve Martin. Ah, não, é Steve Artin. Caralho, que merda. Ele nasceu no dia 0 de março? Caralho. Nasceu dia... Já morreu, na verdade, né? Foda. É o programa, continua, vai. Falando ainda sobre PlayStation, no mesmo ano, 2011, nós tivemos o tão esperado, tão discutido, tão odiado por nós desbloqueio do PlayStation 3. Foi o que fomentou todo esse hacker ativismo em cima da PSN, foi primeiro esse desbloqueio. Um hacker, que é um cara aí que era muito famoso na cena de iPhone, que foi um cara que fez um jailbreak de iPhone. É, o Hotz, ele descobriu umas falhas lá no PlayStation e falou, isso aqui desbloqueou o PlayStation. Aí ele soltou lá no site dele. A Sony ficou puta, né, que o cara fez isso. Ele disse que fez isso porque a Sony removeu a possibilidade de você instalar outros sistemas operacionais no PlayStation. E aí, a Sony processou o cara. Processou o cara e pediu pra que o Google, o Twitter, o Facebook e várias empresas aí, e conseguiu, na justiça, com que as empresas fornecessem a ela todos os dados de todo mundo que entrou no site do cara e baixou. E aí saiu processando um monte de gente. Mas foi a última coisa que eles conseguiram também, porque aí depois começou o ataque hacker e eles só tomaram no cu o resto do ano. Mas não valeu a pena, né, pra Sony. E aí eles perderam, só com esse negócio do PlayStation, da PSN, do bloqueio, etc, 180 milhões de dólares. Nossa senhora! E é engraçado que eu acho que o PlayStation 3, desde a época do PlayStation 1, ele é um videogame que demorou mais pra ter o desbloqueio, entendeu? O PlayStation 1 teve um bloqueio muito rápido, o PlayStation 2 também. Não, foi uns 2 anos. O PlayStation 2 é que foi muito rápido. O PlayStation 2 nasceu desbloqueado já, de perto. É, praticamente. Caralho. O PlayStation 1 demorou 2 anos, mas ele só chegou aqui no Brasil demorado. Então foda-se, ele chegou aqui na Uruguaiana já. A lacuna de tempo era diferente. E a Sony também um outro detalhe interessante é que a Sony, com esse problema todo do Japão, do terremoto, eles perderam 1.8 bilhão de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. 10 hack na PS. É tipo isso. Não, pra mostrar uma proporção assim, cara. Um tsunami no Japão são 10 ataques hackers, tá? O bagulho é assim, cara. Killerazes. Diga. Você, no ano de 2011, ficou por dentro do fim da lei que proibia a venda de jogos violentos nos Estados Unidos? Pô, eu fiquei sim, cara. Não foi o fim da lei, né? Foi a tentativa de instaurar essa lei pelo governador da Califórnia e que não foi pra frente. Schwarzenegger. Isso aí, porque ia contra a primeira emenda, que é foi o fim do projeto Logan hoje, já, né? Isso, que o Logan já explicou pra gente que era a primeira emenda aqui, mas acho que vale a pena pular de novo, que é o que garante liberdade de expressão, seja qual for o meio, certo? Exato. Isso foi tão marcante que a gente tem até um episódio dedicado somente a esse ponto da história de 2011. Não e lembro nesse o número. Momento, caro ouvinte, eu que você acho... vai parar, procurar e ouvir de novo. Sim, volta eu lá e ouve. É o 61, hein? Proibido para menores. Eu, se não me engano, é o 61. Não tenho certeza. Proibidão. É um que tem o Objection na frente. É um que tem o Schwarzenegger na capa. Então é muito fácil você achar, que é o único que tem o Schwarzenegger aí, infelizmente. Isso aí era um projeto de lei do Schwarzenegger em 2005. Acho que foi o primeiro ano dele de mandato, que ele tentou proibir os jogos violentos. Então é muito, né, muito bom vindo de um cara que protagonizou Exterminador do Futuro, Comando pra Matar e Predador. E a violência. Conan, caralho. Tira no jardim de Conan, caralho. Júnior. Que Batman é Júnior. Mundo. Mas, o herói de brinquedo. Ninguém fala do Batman, daquele filme do Batman que ele fez o Mr. Freeze, tá? Caralho. Ai, credo, não. Aquele filme é foda pra caralho. Foi o quê? Agora. É Alicia Silverstone. Conan, o que é de melhor no mundo? Porra, peraí, eu esqueci a citação dessa hora. Oh, merda. Milhar filas, estuprar suas mulheres e ver os sangrando. E ouvir seus lamentos. É isso mesmo. É esse negócio mesmo. Milhar suas vilas, estuprar suas mulheres e ouvir os seus lamentos. Aliás, nós temos que procurar a citação em inglês, porque aquele sotaque maravilhoso do Governator é foda. Mas enquanto isso, gostaria que você lembrou dessa falha, né, da lei que não conseguiu ser passada adiante. Me refresca aí a memória, eu não sei agora se foi no início de 2012 ou se foi no final de 2011. Essa é uma época do ano pra mim que é muito conturbada, tipo, as coisas parecem estar tanto em um ano quanto em outro. Quando que o jogo foi considerado obra de arte nos Estados Unidos? O jogo foi 2012 ou foi 2011? Foi no final do ano passado ainda. Final do ano passado, então mais um marco importante aí pra gente... levar em consideração. É verdade. Mas é uma e aqui luta no Brasil também, eles fizeram um adendo à Lei Rouanet, que é a lei de captação de... É aquela lei que a galera dá um calote violento todo ano. Exatamente. E sempre... é a lei famosa... do Chateau, né? Lei Guilherme Fontes. Guilherme Fontes, não é Guilherme Fontes? Guilherme Fontes. E ele tá lá fazendo Mulheres de Areia, ganhando um dinheirinho, né? Essa lei de incentivo à cultura é basicamente a lei que permite que exista um filme sendo produzido no Brasil, né? Por isso que quando você vai ver um filme brasileiro, antes de começar o filme, tem 10 minutos aparecendo lá. Petrobras, Vale, Telecine, não sei o quê, Brahma. E é aquela um monte de patrocínio. Globo que você Filmes. Vê Globo Filmes. E que tem todo filme brasileiro, né? E eu já vi muita gente reclamando, assim, que, tipo, não queriam que o jogo fosse considerado elemento de cultura no Brasil, porque senão ia cair na mesma dependência do cinema brasileiro. Tem uma dependência brutal dessa lei Rouanet. Cara, mas assim, essa coisa dos filmes, só tem dois países no mundo que você faz filme sem depender de governo e de incentivo. Mas como é que é essa dependência? Externo. Peraí, que eu não entendi. Estados não. Unidos, sim. É o conto é o seguinte, a Petrobras tem lá que pagar bilhões em impostos todo ano. Ela pega parte desses bilhões e dá pro José Padilha fazer um filme. E aí você debita isso do imposto. E aí nisso que você debita isso do imposto, o resto do seu montante de imposto ainda cai um pouco. Porque você incentiva a cultura, você ganha... Exposição. E você ganha exposição, né? Não que a Petrobras precise de mais exposição, mas você ganha e é sempre bom. Você não vê também peça de teatro no Brasil, tirando essas aí que edição de Miguel Falabella sem lei de incentivo, né? E essa, tem essa preocupação mesmo, né? Dos jogos acabarem ficando dependentes, né? Mas assim, eu acho que talvez seja melhor eles serem dependentes do incentivo fiscal do que ser como é hoje, né? Que é um negócio de gueto. A outra preocupação que as pessoas têm é de... Essa lei é mal feita, né? Então, tem brechas dessa lei que permite muito bem a Ubisoft se instalar aqui no Brasil e captar recursos usando essa lei, sendo que a Ubisoft é uma empresa estrangeira. Então tem esses problemas na lei Rouanet, sim. E tem um terceiro problema, que é o maior de todos os problemas dessa lei Rouanet, que é a desinformação das pessoas. Jogo já podia captar recursos há muito tempo, mas aí as pessoas faziam e colocavam isso dentro de audiovisual. Então tinha que ter umas micareteiras aí de... Cara, que palavra foi essa que eu sei? Micareteiras. Tinha que rolar. Dicionário baixo frente soco. Micareteiro. Vai pra micareta e dá muito beijo na boca, voltando com sapinho e Hércules pra cá. E dependendo do que fez, ele vai precisar de muitas ET. Nossa senhora. O dia da piada boa. Aqui, sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Que assim, o cara ouve isso, ele vai pausar e ele vai procurar no Google o que é ZT. Não. Não. Ah, vai, tem alguns que vão. Isso agora, cara. Continue. Você tinha que fazer mutretagens pra colocar jogo dentro da categoria audiovisual, que já era cadastrada lá. E o pior de todos os erros é a desinformação, porque o que mais teve aí quando essa coisa saiu, foi gente na internet falando, isso aí a gente tem que agradecer muito ao não sei quem, por isso, por essa grande conquista da nossa legislação brasileira. E nego, o que não falta é nego aproveitador nessas horas, pra falar que fez coisa em que nunca se envolveu. Mas no Brasil tem aproveitador pra tudo também, aí fica foda, né? Tem sempre aqueles caras que falam que já comeram a mina, não sabe nem o nome, né? Pô, ali? É, né? Eu vi umas fotos. Todo mundo comeu a Bárbara Eva recentemente. Eu comi. Tu não comeu? Eu comi, cara. Eu comi. E a Bárbara Eva. Comi. Easy. Comi. Eu não comi ela, não. Eu comi a mãe dela. Aí eu não tô vindo. Bem que a Monique Evans fala que ela foi estuprada, né, cara? Juntas. E o bebê também. No Brasil, nós tivemos em 2011 um grande MMORPG, o maior sucesso do mundo, um fenômeno que tira vidas, traduzido 100% para o português e dublado, o World of Warcraft. Além disso, correu o assunto do WoW já. A grande vantagem que você ganhou nisso foi a Blizzard, em 2011, investindo no mercado brasileiro, quando ela lançou o StarCraft aqui no Brasil, direito com dublado. Evento, dublado, tudo maneiro. Quando ela parece lançou, um bom plano. Quando ela lançou, resolveu... Vai! Migrar o World of Warcraft, que é um jogo que já tá bem estabilizado no mercado, é grande pra caramba, migrou todo pro português do Brasil. É do Brasil! Ele é, tipo, você tem o servidor da América Latina e você tem o do Brasil, amigo. Que fica lá nos Estados Unidos, mas ainda assim é um avanço. Mas assim, uma coisa, diga-se de passagem. Aí muita gente vai falar, mas a live veio pro Brasil. Mas a minha mãe pelada veio pro Brasil. Cara, uma coisa que é muito importante você entender é que quando a Blizzard veio pro Brasil, ela não veio assim, vamos colocar um pezinho e depois, cara, assim, se você quiser imprimir um boleto pra pagar na porra da lotérica, pra pagar o WoW, você paga. É foda. Você tiver um daqueles cartão hipermarcas, você paga. Aquele vermelhinho com H grande. Isso. Exatamente. Patrocínio do Náutico, tá ligado? Exatamente. Antes você tinha que ter um cartão de crédito internacional, senão... E tu ainda tinha que fazer mutreta. Você dependia de mutreta, daqueles sites que o cara compra, tipo, 3 cartão a $20 cada um e vende um a 50. Isso. Saca? Então, assim, o legal foi que os caras chegaram e falaram, olha, esses BR aí, cara, os caras só sabem dar essas risadas estranhas, pedir gold, fazer os caras passarem... Give money, please. Exatamente, tá ligado? I report you. Só que esses caras vão dar dinheiro pra gente. E o negócio é a gente entrar lá, até porque estão pegando um mercado que não existe, né, cara? Que outro jogo que você tem no Brasil hoje lançado? Até porque você tem os jogos de Xbox que saem com legendas em português, alguns têm até um voice acting meio porco, como é o caso do Uncharted. Só que é assim, né, cara? O manual é inglês, o português é um português assim, foda-se também. Português de Miami. Daí que tá errado. Eu já traduzi mesmo seus bandos de bosta, né? Tem que dar de lanterna verde pra você ver a tristeza. O negócio é feito, tipo, na chincha, contrataram o tradutor. E assim, você pode até falar, ah, mas a voz de fulano era grossa e agora ficou fina. Tudo bem, isso é estética. Só que o entendimento do jogo se faz perfeito, 100%, enfim. E até tem GMs brasileiros, enfim. Tem toda uma infraestrutura, sabe? E graças a Deus, não caiu nas mãos da Level Up. Valeu, Blizzard. Eu te amo. Só porque ia ser o monopólio dos MMOs? Não, só porque ia ser a destruição do MMO. Essa é a revistinha e vale hora de jogo no McDonald's. LOL, meu Deus. É! Mas não foi só isso aqui no nosso território tupiniquim. Também teve início em 2011 a produção nacional do nosso querido videogame Xbox. Querido pra quem, negão? Pra mim, filho da puta! Isso foi muito bom porque o preço ficou muito mais acessível. Eu conheço diversas pessoas que nem pensavam em comprar um videogame, lá no trabalho, por exemplo, e compraram um Xbox, porque tava um preço mais fácil de comprar, podia comprar na loja e parcelar em 30 vezes, tranquilaço. No Intercard. E você comprou? Não comprei, porque eu não preciso de um terceiro videogame. Então por que você tá falando que foi muito bom aí? Não mudou nada na sua vida? Mudou. Claro que mudou muito na minha vida. Eu sou um cara que... Você foi egoísta, cara. E daí que não mudou na vida dele? E daí que não mudou na sua vida? Mudou na vida de muita gente, cara. É o sonho da nova classe média brasileira ter um Kinect em casa. Eu fico feliz... De 12 metros quadrados. Feliz quando eu vejo uma pessoa que não tinha pretensões em comprar um videogame. Ah, eu não pretendo jogar. Ah, mas vou comprar. Comprou. Jogou. Bonito. Eu tava só trolando. Tipo eu, que tá no meu carrinho do submarino. O Kinect, o Xbox e dois jogos. Mas você pegou um? Tá mil reais, cara. Porra, baratão. Mas sabe por que não me importa? Porque a maioria das pessoas tem um computador, cara, que já é o melhor videogame do mundo, então... Pô, se contra o computador, então eu tenho três videogames. Fudeu, não preciso de mais um. Porra. Fanboy, cara. Muito fanboy. E veio com uma porrada de coisa em português, pelo menos legendado, né? O Gears of War saiu legendado já em português e saiu com preço barato. O Dance Central e o Just Dance são baratinhos, né, em comparação a outros jogos. Sim, e o Halo Reach estava dublado, né, mas Halo Reach já é antigo. Halo Reach! Awesome Reach! Awesome Reach! Caraca, eu não vi esse hoje, vi muito. Você não viu? É, are you ready? Dude, ready doesn't even describe! Cara, assim, fazendo um paralelo, quem não conhece o trabalho do Eagle Raptor, é um cara que faz vídeos relacionados a videogame, tá no YouTube. É, soletrando, é Ego, E-G-O, Raptor de Velociraptor, tá ligado? Se o Mesh Splinter tiver, anotando, vai estar nos links do post, senão cara, a culpa é dele. Tá anotando. Exatamente, sensacional. Tá anotando. Tudo que esse cara postar, você assiste. Você e não vai também na PSN, que ele tá participando do The Tester 3, hein? Se você não entendeu, você vai aprender inglês, depois você vai e entende. Se você não tem como aprender inglês pra entender, você pega aquele seu amigo gordo que vai jogar na tua casa, Chupim, e aí tu faz ele traduzir pra você. Chupim. O teu amigo gordo chamava Chupim? Não, é porque sempre tem aqueles amigos Chupim. Tá ligado aquela época que videogame era uma coisa de classe média alta e tu tinha que ter um amigo rico que não sabia jogar os bagulhos. Tu chegava na casa dele e falava, ô, compra o Resident Evil aí que eu fecho pra tu ver. Essa é a época. Fernando Henrique Cardoso, saudades. Fernando Henrique Cardoso. O Gears of War é legendado, né? A Warner lançou os jogos dela esse ano legendados em português, né? Que foram o Mortal Kombat. Meio porco, né? A legenda em português. E o Arkham City agora, que parece que foi melhorzinho. Tem o Lanterna Verde também. O Lanterna Verde também. Eu queria falar de coisa boa, né, cara? Mas beleza. Não, mas o Lanterna Verde também. Puta. Mas o jogo Lanterna Verde não é ruim, não. Não é ruim. Eu joguei. É o God of War Lanterna Verde, né? Exatamente. God of the Guardians of the Universe, pronto. E tipo isso. E fechando a lista aí do pessoal de jogo que saiu em português, foi o Uncharted 3, que nós citamos aí, que saiu dublado em português brasileiro, por brasileiros, né? Português brasileiro é meio forçação. Mas eu até que gostei da dublagem, eu não tenho tanto a reclamar dela. O Sullivan e o Drake ficaram aceitáveis e são os que falam mesmo. Então, eu queria só deixar isso bem claro, como é importante, porque muita gente, que pode ter muito ouvinte nosso até, que não percebe a importância dessa tradução dos jogos, porque o inglês ainda é uma barreira muito forte no Brasil, principalmente para as pessoas jogarem jogos. Eu conheço pessoas, amigos meus até, que vão jogar jogo comigo e não entendem a história porque falam, não entendo direito esse inglês, foda-se. Meu pai gosta de videogame, meu pai se amarra em jogar jogo, a maioria dos jogos que ele joga que são em inglês, ele fala, ah, foda-se essa merda, vou jogar só o Battle Mode. Só não se preocupar com a narrativa, né, cara? Ele tá perdendo grande coisa. Foda-se isso, né? Foda-se. O poder de consumo do povo brasileiro cresceu numa proporção população muito maior do que o poder de acesso à cultura. Então, inglês ainda é um negócio longe, né? E é por isso que essas leis aí estão sendo agora que vai ser tudo dublado em televisão também, TV a cabo. Sim, mais eu joguei muito legal. Isso é ridículo. A legendado. Não, é, na verdade, é, você vai ter que dublar tudo e vai poder deixar as duas opções, né? Mas é, vai ter que dublar tudo. Então, é importante isso também, né? Porque eles fizeram, isso é baseado em pesquisa, né? A gente é uma minoria aqui que vê essas coisas legendado, ou porque prefere, ou porque não se incomoda, sei lá. Um filme muito bem dublado. Eu prefiro ver um filme muito bem dublado do que um filme legendado. Porque pô, que bom, cara. É, sabe qual é o exato problema disso? A dublagem tá numa franca decadência do caralho. É, isso é verdade. É. E os bons dubladores estão se exilando porque os caras não pagam direitos pra eles, né? Então tem um monte de soldado do exército aí raso pra fazer dublagem de. Não, o problema não é de soldado raso do exército, tá ligado? Se o cara chegar e falar assim, ah, vou virar dublador, beleza. É que a tendência agora é os caras pegarem, tipo assim, o maluco do video show, aquele cara gordo que não cabe na tela. O Marcelo Serrado. Não, na moral, o Sunda dublando Shrek. Vai se fuder, né? Mas o Sunda ainda foi no modo easy, que foi dublaram um merda pra ele antes. É, dublaram. É, o Mauro Ramos fez a voz. Assim do cara que morreu, tá? Coitado, ele é maneiro, ele morreu. Ah. É, porque ele não levou remédio pra Alemanha, ele morreu lá na Alemanha, de otário. Mas é isso aí que o Dago falou, o Mauro Ramos, que é o dublador do Pumba, dublou e ele dublou por cima. Por que a gente tá falando disso ainda? Não sei, mas enfim, é isso aí. O Mauro Ramos é foda e, tipo, filme enrolados, porra, sacanagem a dublagem nacional. Mas falando... E quem ia dublar, sabe de quem ia dublar o Sullivan se fosse dublado aqui no Brasil, ia ser ele, inclusive. Porra! Dublagem ainda tá engatinhando aqui nos jogos, e eu acho, apesar de eu achar isso muito bom, o que eu acho que tá tomando uma tendência muito maior é a legenda. O jogo em português, tudo que tem escrito em português, os menus, as legendas das falas, o que tem no computador de bordo que você usa numa máquina que tá em português, eu acho isso muito importante. Porque, bem ou mal, o brasileiro já tá acostumado a ver filmes em inglês com legenda. Então, se ele vai jogar o jogo ali em inglês com legenda, tá tranquilo. Ele até aprende o inglês ali. É bom, maneiro. E isso é uma tendência que tá ficando forte. E a gente vê com o Warner mostrando Arkham City e Mortal Kombat, né? Warner e outras empresas também, né? Muita coisa do Kinect agora tá vendo em português nativo. E isso é importante e isso passa também pela conscientização do consumidor, sobretudo, né? De o cara comprar o videogame e não sair pirateando de imediato. Sim, o mercado consumidor de PlayStation 3 aqui tava bastante grande. Primeiro porque não tinha como piratear, né? E agora que dá também, eu não sei como é que fica, porque baixar 50 GB pra um jogo é foda. Ah, Queria fazer um elogio que eu tô achando, pô, pra um podcast de reviews, que normalmente você bota uma lista de jogo e sai falando. Nosso podcast tem muito conteúdo, cara. Eu tô sentindo... A gente é foda, cara. A gente é foda. Tem que ver quando a gente desliga o podcast e começa a continuar a conversar, a merda que sai, assim. Exatamente. Caraca. Um dia a gente tem que fazer um podcast só dessas partes, assim. A gente já lançou um antes. Um dia a gente vai lançar o depois. É verdade. O que eu acho... O LK6 vai poder concordar comigo, que ele jogou Arkham City. Uma coisa que eu achei fenomenal... Você jogou em português, com legenda em português? Não, cara. Não joguei. Você jogou, Daigo? LK6, depois toma curiosidade pra você ver. Porque eu achei... Os detalhes que eu achei mais impressionantes não são só as legendas. São as placas em português. São as coisas no computador. Você vai usar um computador, tá em português. E eu achei esses detalhes muito bons. Por mais que você esteja ouvindo em inglês, você tá vendo com a legenda ali, a parte de imersão do cenário já tá em português, já tá se deixando mais natural. E, Igual a Disney faz com filme, né, por exemplo. Isso, exatamente. E eu gostei muito. Ô, Daigo, você que jogou essa porra legendada em português, os termos relacionados ao personagem estão com a mesma tradução dos quadrinhos ou... Não. Não, parece que a Panini deu uma puxada, porque até os nomes mais difíceis de personagens, assim, estão certinhos. Tipo, eu achei que eles iam cagar no pistoleiro, não, saiu o pistoleiro mesmo. Isso é um avanço. Isso aí mostra que a Warner está ligada na parada. Tá tudo certinho, eu fiquei assustado. A única coisa que me assustou, a gente tá falando da Warner, é que você vê que no Mortal Kombat o bagulho foi feito meio nas coxas. E no Arkham City já não. Não sei se foi a própria preocupação deles, ou se eles perceberam que o bagulho ficou um bagulho bizarro. Uma coisa que eu nunca esqueço do Mortal Kombat em português é que tem aquela Challenge Tower, Torre dos Desafios. Acabou. Não, essas adaptações são legais, mas tem aquela missão que a Milena quer dar um ursinho pro Scorpion, saca? Uhum. E que o Scorpion fala, ah, não quero, você luta com ela. E por algum motivo estranho, eles traduziram um Ted pra camisola, tá ligado? Então a Milena tá lutando com um ursinho na mão, e ela chega e fala, pô, Scorpion, por que você não quer minha camisola? Ele fala, ah, essa camisola é horrível. Ah, mas tá aqui na minha porque mão. Porque o Scorpion é gay. Google Translate? A espada não quer mulher, tá ligado? Não, tem coisas piores, tipo aquele lance deles confundirem o Cyrax e o Smoke o jogo todo. É verdade. É foda isso, mas enfim. O importante é que o Warner melhorou, né? Entre abril e outubro deu uma melhorada boa. Mas pra mim, parada. Antes deles terem se preocupado mais com Batman, é mais pelo fanbase mesmo, é que um fã de gibi tá bem mais. Uma vez eles Mortal Kombat fizeram assim, errado de propósito, né? Porque Mortal Kombat é trash pra caralho, então falaram, porra, vamos... É nas coxas de natureza, né? É. Vamos Mortal aproveitar. Kombat é um filme da sessão kickboxer, cara. Tem como me se convidar. Passasse na Bandeirantes, seria kickboxer, cara, seria. Com certeza. Pô, mas o primeiro filme do Mortal Kombat, cara, é total, né? Vitória. Não, o primeiro filme do Mortal Kombat, pra mim, é o melhor filme de videogame já feito. É, é muito massa. Sem dúvida alguma. É bom, porque é muito bom. Os caras tomam uma liberdade. Mas eu gostei muito do Prince of Persia. Os caras tomam uma liberdade ali, saca? Só que assim, tipo, não é nada que prostitua o jogo, tá ligado? Não tem, tipo, o Ryu e o Ken, ladrão de estátuas. Uh-huh. O grande contrabandista. Não. Sagat, chega. Isso é outro podcast. Deixa eu falar essa porra, caralho. Por favor. Pede por favor. É, o negócio é o seguinte, vocês viram lá a caixa comemorativa do Mortal Kombat vai sair agora, com todos os DLCs e o filme Mortal Kombat 1 junto? Ih, vai sair junto? Aí sim, hein? Vai. Blu-ray? Aí sim. Eu já encomendei, já. Pô, irado. Cristóvão Lambert? É, eu vi esse jogo, esse filme, perdão, em Laserdisc. Caralho. Caraca, Laserdisc. Laserdisc. O único que deu. Exatamente. Legendado em espanhol. Nossa. Que tinha, né? Ai, caramba. Ai, caramba. Venha cá. Tu viu na casa... Vem, Gabi! Tu viu na casa do seu amiguinho rico? Ou tu comprou um falando, caralho, Laserdisc é a tecnologia do futuro, moleque. Que louco. É porque o pai desse amigo meu, o pai do Henrique, era o cara que mestrava RPG, o pai desse moleque... Tinha dinheiro. Era engenheiro eletrônico, era técnico em eletrônica, sei lá. E consertava várias paradas, assim. Então, um belo dia, um cara que ele conhecia, que devia ser o rico, tinha um Laserdisc. Falou, pô, fulano, tu sabe consertar isso aqui? Cara, nunca consertei não, mas acho que consigo. E consertou, porque a gente viu Mortal Kombat em Laserdisc. O pai dele consertou, né? A gente viu. Tinha outro filme também, mas não lembro qual era. Era um filme bem tosco, assim, da época também. Não lembro qual era, mas Mortal Kombat a gente viu em Laserdisc. Aproveitando que estamos falando aqui de Arkham City, Mortal Kombat, duas grandes franquias que foram lançadas em 2011, nós vamos tentar dar uma passadinha nos grandes jogos que marcaram época, pelo menos para nós, em 2011. E tentar fazer marcaram só uma... Marcaram época em 2011. Marcaram época em 2011. Caralho. Cara, assim, lembrando que 2011, pra nego ter noção de como foi um ano bizarro, teve terremoto no Japão, o desastre lá na Serra do Rio de Janeiro, maior ano do hacker ativismo no mundo, Primavera Árabe, morrendo, Steve Jobs, não sei quem. A rebelião da galera lá do em Londres, lá os loucos quebrando tudo. Já falei, Primavera Árabe, não sei o que, bababá. E mais importante, foi o ano que começou com vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. E terminou com Ice Te Pego, Ice Te Pego. Exato. Pra você ver a dimensão desse ano, que não é parte do passado, é uma parte da história e do futuro. E teve também um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Nossa, que desgraça. Tchê-tchê-tchê-tchê. Sei do que tá falando, beleza. Mas deve ter tido isso aí. Teve sim, cara. Gustavo Lima e você. Tá bom, continua. Gustavo Lima e o Quinto dos Infernos, a Jeba de Lava. Caralho, a Jeba de Lava. Foi o ano, a ascensão e queda daquele maluco vesgo lá que canta, que é tio Michel Teló também, o Meteoro da Paixão. O Meteoro subiu e já caiu. Nossa, mano. Santana. Caralho, então, ascensão e queda do maluco vesgo. É tipo um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Ascensão e queda do Cavaleiro Vesgo. Nossa, fim do Meteoro da Paixão. Cara, isso é uma dissertação. Sou brasileiro, a conta mágica, São Paulo. Ou uma fantasia então, de carnaval. Eu sei que tu preocupa aí com o Michel Teló, que ele tá fazendo sucesso. Cara, daqui a pouco ele some, assim. O dinheiro do cara só tem uma música, pô. Então fica tranquilo. É um single. Vamos jogar um. Posso jogar um assunto quente na roda, assim, já atropelar? Vem a pauta. Se for o Meteoro da Paixão, pode ser. É, cara, eu acho assim, a gente falou de Arkham City. Na minha opinião, Arkham City foi o melhor jogo do ano, tá? E eu vou falar, não joguei Skyrim, sim, joguei 2 minutos, sabe? Aquele tipo, pega aí e joga. Joga tu essa porra aí que eu não tô interessado. Joguei Uncharted. Que mais que era super legal, assim? Joguei Portal 2. Portal 2 eu achei muito animal. Mas assim, o que eu achei mais legal no Arkham City, sinceramente, eu achei que o Uncharted 3 ia ser animal. Eu achei que o Portal 2 ia ser animal. Você jogou o Zelda? Joguei o Zelda, não joguei até o fim. Achei muito legal mesmo, mas aquele bagulho de grindar, cara, me broxou, juro pra você. Sim, tá fazendo farm. Acho desnecessário você grindar um bagulho assim, um jogo que melhora tanta coisa, saca? Tanta coisa legal. De repente os caras, olha, a gente fez todas essas coisas legal e se liga nessa merda gigante, esse cocô extremo que eu coloquei no meio da tua sala, tá ligado? E você vai ter que limpar, você é obrigado a limpar e foda-se, não vai ignorar ele porque... É o cocô do seu cachorro. Tipo assim, saca? Agora sim, por que que eu achei o Arkham City tão legal? Porque eu esperava que fosse um jogo do caralho e foi assim um caralho 3 vezes maior, foi a geba de lava. Opa, né? Que espigala. A geba de lava. O Arkham City, o grande... onde a Warner acertou em cheio com o Arkham City é que ela viu o Arkham Asylum, que foi um jogo sensacional, pegou aquele jogo e falou, não vamos fugir muito disso, vamos melhorar isso, o jogo tá bom, vamos partir daqui e melhorar. E foi isso que eles fizeram, que você vai jogar Arkham City, você joga, tipo, uma versão on steroids do Arkham Asylum, muito mais maneira. Você não chegou a jogar Arkham Asylum, né, Elika? Eu joguei 2 minutinhos, assim, efeito de curiosidade na casa de um amigo meu. Aí tu falou, e assim, eu posso tá falando bobagem, mas assim, eu achei o Arkham Asylum muito mais Resident Evil-like, assim, tipo assim, ó, o bagulho é aqui e você vai ter que fazer isso aqui agora. E depois, eventualmente, você vai... Na verdade, não. Dá pra desviar um pouquinho do caminho, mas também não é muito. O Arkham Asylum, ele é bem Resident Evil também. Tem uns detalhes, assim, você preso nos lugares, meio confinado, sem poder sair, desesperador. É assim, eu não gostei muito do Asylum, não. O que eu achei animal mesmo no Arkham City, cara, é que, assim, eu sou fãzaço do Batman. E, assim, por mais que o Batman... Eu achava aquele jogo de Batman do Super NES muito legal, aquele do Animated Series, que é aquele... Da Konami. Só que assim, era um beat'em up, tá ligado? Era um beat'em up, então foda-se. Nesse jogo, você tipo manja o que é ser o Batman, tipo assim, tem um escroto ali com uma arma na mão, eu vou pegar a arma da mão dele, ele vai se cagar, meu irmão, ele vai sair correndo e eu vou tipo usar um batarangue na testa dele e vou pegar ele pelo pescoço e interrogar ele, foda-se. Ou então tipo, eu vou chegar quebrando, ou então eu vou tacar uma granada de gás e vou dar um stealth kill em geral. Assim, é muito, tipo assim, você tem todos os artifícios e traquitanas de ser o Batman mesmo. Aquele negócio de você, tipo, pegar um cara, desacordar o cara e de repente os capangas chegam e... Caralho, meu irmão, o maluco morreu! Puta que pariu, nós vamos morrer aqui, fudeu! Nossa, aquilo é surreal, cara. Você jogar numa TV grande com um sistema de som cabuloso, assim, tipo, a imersão do jogo é muito legal, cara. Muito legal. O que me emputeceu, sobretudo no primeiro jogo, no Asylum, é que às vezes você dá aquele stealth lá que você derruba nos caras, o outro vai ver, porra, derrubaram o cara aqui. Aí começa a procurar o Batman do lado dele, sacou? E ninguém olha pro alto, ninguém... aí tá ali em cima. Eles não fazem isso. Eles ficam, porra, caralho, esse monte de gárgula que tem aqui em cima, cara. O Batman nunca ia pensar em subir aqui, porque ele não é maluco. Ele tá aqui embaixo em algum lugar. Isso me emputeceu um pouco no jogo. Os caras eram meio burros, assim. Mas todo jogo é um pouco assim. Isso, cara, no começo é assim. Depois os negros começam a atirar em você e tem sempre alguém no alto com um walk-talk pra gritar que você tá lá. Então melhorou. Então beleza. Sem falar dos malditos snipers, que é uma coisa que passa pro segundo. Mas aí, o que vocês acharam o melhor jogo aí? Sei que não dá pra quantificar e tal. Tem aqueles negócios, ah, mas como é que você quer comparar um jogo de tiro com um jogo de aventura e essas... Então nós vamos comparar aqui a experiência total do jogo. E a melhor experiência que eu tive, eu não vou saber escolher um só, porque os dois eu gostei pra caralho. Foram o Lanoire, vocês também jogou, o LK6 jogou e o... Excelente. Jogar. Excelente. E o Uncharted. O Uncharted deu uma decepçãozinha no final, mas o Lanoire também tinha uma certa decepçãozinha no final, então os dois pra mim estão no mesmo nível. Gostei muito de ambos. O Lanoire, porque foi bastante aí, botou o pé na porta, falou, vamos testar, ver se essa porra dá certo, se não der a gente se fudeu. E o Uncharted, porque também foi tudo que a gente esperava, né? Eu achava que ia ser aquilo mesmo, igualzinho os outros, e foi. E é isso assim, aí. Assim, só pra fazer um paralelo, eu achei que o L.A. Noire, né, o Lanoire, ele assim, foi um jogo que muita gente esperava muita coisa e teve gente que se decepcionou. Aí você vai perguntar pra ela, pô, por que que você se decepcionou? Expectativa errada. Ah, porque não dá pra você sair matando todo mundo feito GTA, caralho, meu irmão, você é um policial, entende? O jogo exatamente. Tem um clima, mas assim... E o jogo nem é um sandbox tradicional também, da não é. Eu achei assim, uma experiência, tipo, de assim, no quesito anos, tipo assim, eu tô nessa época... Quesito beleza. Anos, exatamente, no quesito anal, cara, uma experiência fina, uma experiência apertada, mas assim, muito digna. O que eu acho interessante, amiga, né? Não, sério, sério, só pra fazer um paralelo. A minha irmã, que ela não gosta de videogames, assim, minha irmã, tipo, ela tem 17 anos. Que a parada é anal. Cuidado que tu vai falar da tua irmã que é não, fica tranquilo, fica tranquila já. Atenção, fala. Assim, ela viu jogando outro dia, assim, e, tipo, sabe quando aquele negócio assim, eu não entendo, mas vou sentar pra ver porque o bagulho tá legal? E outro dia ela, tipo, ah, posso jogar videogame? Ah, vou jogar esse jogo aqui, tá ligado? E ela não manja muito de inglês, até porque o jogo rola, o inglês é o inglês da época mesmo, então rola umas expressões mais arcaicas, difícil, por assim dizer. E tipo, ela vai indo aos trancos e barrancos, mas ela tá jogando, tá gostando, entendeu? Eu acho isso muito bom, porque é uma experiência diferente de videogames, na minha opinião, até porque assim, o jogo te ensina a atirar, só que você vai atirar, tipo, o quê? 5, 6 casos no máximo. Assim, é um jogo policial mesmo. Sim, a ninja inimiga, por exemplo, ela me viu jogando Heavy Rain, ficou super interessada, pegou, começou a jogar. Depois ela viu o Eleanor, que o Elapse me emprestou, e ela tá esperando eu começar a jogar pra ver eu jogar comigo e tal. São jogos que despertam interesse de pessoas que não estão tão acostumadas com o videogame. E o Eleanor não é um sandbox, mas ele te obriga a explorar, porque tem um caso lá no final do jogo que se você não explorou a cidade, você fica igual uma barata tonta pra poder passar. Então é um jogo que te obriga a fazer uma exploração e te obriga a participar daquele mundo lá, daquela Califórnia anos 40, que está perfeitamente bem feita, cara. A gente viu entrevistas aí, até de caras que eram policiais até a década de 70, assim, os caras falando que tá exatamente o negócio do jeito que era. E eu fui pra Califórnia esse ano, e tem esquinas, assim, que você vê que ainda são as mesmas ruas, assim. E você vê avenidões, assim, e de um ponto tal, você vê aquela merda lá de Hollywood, e tá igualzinho, cara. Então, é perfeito. Parabéns pra Tim Bondi aí, que não pagou as horas extras da galera. Pagou as horas extras, era isso mesmo, né? Mas fez um jogo muito bom, foda-se. Os caras devem estar satisfeitos com o trabalho deles, né? Ou não, né? Ou não, né? Não, sabe o que eu achei interessantíssimo, cara? Que, assim, é um jogo que se não tiver continuação, foda-se, tá ligado? Tá bom, né? Mostrou a que veio, foi legal, é animal, a história tem começo, meio e fim, saca? E, assim, quem já assistiu, não sei se vocês gostam de cinema a ponto de assistir filmes dessa época, assim, tem até aqueles rolos de filme que você acha no jogo, são rolos com nomes de filmes mesmo, e alguns filmes são bem clássicos. Sim. Mesmo. É assim, o bagulho era assim mesmo, o gênero noir é aquilo e aquilo mesmo, e foda-se, tá ligado? Até a música, ali. A música dá uma ambientação muito interessante. Cara, a música da tela título, você deixa ligado, e tipo, você, sei lá, cara, você vai ter uma epifania, vai fumar um baseado, vai... Eu já tomei o uísque, não, true story, eu tomei o uísque com aquela musiquinha tocando, fiquei parado. É, entendeu, vai, sei lá. Tem gente que reclama que não tá tão no ar assim, porque as investigações são de dia. Pô, o cara é um policial, ele não um private eye, porra, ele vai investigar de dia, que é muito melhor, não vai investigar de noite. Não é o Edward Cullen, porra. Mas, ô, Lápis, você só não gostou, assim, do Lanoir até no fim, que você não concorda com o final. Não é que eu não concordo com o final, eu achei o final é uma excelente. Questão meramente de enredo, ou não? Eu acho que tem aquela reviravolta que tem do meio pro final do jogo, muito de uma hora pra outra, assim. Não tô falando muito. Tem uma reviravolta do meio pro final do jogo, que tem um clímax de reviravolta, que eu achei meio jogada, assim. Então, eu achei isso aí foi o que eu gostei. Trabalhada. Eu gostei da ideia de fazer isso, eu achei que ela foi muito jogada, eu achei que ela devia ter sido melhor trabalhada um pouco antes, entendeu? Eu achei que ela foi muito assim, muito Charter 3 também, muito então, cara, não passei KY não, foda-se, prometi. Eu vou ser sincero, eu achei a sacada do final do Uncharted 3, assim, os desdobramentos finais muito mais legais que o do 1 e do 2, você acha melhor do jeito que foi agora do que com o Gollum e o Rook High? Tipo isso, eu assim, segura, porque se tu soltar um spoiler foda aí, eu vou ficar chateado. Não. Assim, ó. Eu te entendo. Eu concordo em parte com você. Vou falar do Uncharted 1 e do Uncharted 2. O bagulho é o seguinte: o jogo é. De repente, o Gollum. Tá ligado? Eu senti exatamente isso. No 1 e no 2. Eu não sei se vocês vão lembrar. De repente, os orcs. Eu tava jogando. Mas assim. Eu tava jogando e vocês, se eu não me engano, foi até o Ilapso. Chegou pra mim e perguntou: você já tá na parte que tem as criaturas bizarras que pula e te arranca órgãos? Aí eu falei: não. Eu não falei, não, Elapso. Eu tô jogando Uncharted 1. Nossa, velho. Aí eu falei, peço perdão. Aí eu falei, não faz sentido. Mas tipo, tinha, tá ligado? Então, assim... Tinha, exatamente. Mas aí que tá, o Indiana Jones tem esse tipo de coisa também. De vez em quando, Tomb Raider tinha. É por isso que esse último Indiana Jones é uma merda. Tá, eu tô falando Indiana Jones o primeiro. E o segundo. Se tivesse alguém derretendo o rosto, eu até concordaria. Tem esse rosto derretendo, então. Killerazos, parando pra pensar agora, fecha os olhos, lembrando de 2011, qual o jogo que te trouxe mais diversão? Street Fighter 3, eu, você e Ninja Inimigo lá na casa do Keo Logan. Foi a melhor parada. Boa, cara. Pô, foi irado. É, pena que eu dormi no meio. Perry. Oh, mas, cara, assim, que eu gastei mais tempo em 2011 jogando. Tempo não é Python. Diversão. O que você mais divertiu. Eu falei, caraca, que eu fiquei ali, me dediquei. Binding of Isaac. Binding of Isaac, que o joguinho indie. Aliás, o cenário indie de 2011 foi muito interessante. Foi muito bom, cara. Teve muitas promoções no Steam e além dos Humble Indie Bundles, que fizeram a gente gastar muita grana com isso. Sim. E ter jogos que a gente nunca vai jogar. Eu muita grana fui à frente do meu tempo. É. Em 2010 eu já fiz isso. Eu comprei 68 jogos, nunca joguei nenhum inteiro. E aí esse ano eu quase não comprei nada. Só comprei dois ou três. É, mas aí saiu um Humble Indie Bundle e você olhava, vou comprar esse pra ajudar a caridade. Aí saiu outro e você, caridade. Caridade. Já gastei $20 aqui e não vou jogar esses jogos nunca. Não, mas tiveram jogos muito bons. Binding of Isaac é um jogo muito foda. Explica um pouquinho dele, porque nem todo mundo conhece Binding of Isaac. Você é o garoto Isaac e a sua mãe recebe mensagens de que ela acredita ser de Deus. E como no mito de Abraão, que Abraão tinha que sacrificar o filho porque Deus pediu, a mãe de Isaac vai sacrificar o garoto. E o garoto consegue fugir. Ele se esconde no alçapão que tem lá no quarto lá e se mete numa dungeon ao estilo Zelda, mas Zelda primeiro. E misturado com shooter, assim, é um jogo muito legal. Ele é bem escatológico. Também é um produto dos criadores do Super Meat Boy, né? E Super Meat Boy faz aparição, Gish também faz aparição nesse jogo. E o Arara, ele fez um review muito bom desse jogo, de umas partes muito que bonito. Muito bonito. E umas partes, assim, são difíceis de você pegar se você só olha assim, caraca, porra, que cutscene meio esquisita, não dá pra entender direito e tal, o moleque é zoado e tal. E o Arara, ele pega, ele faz uma... ele destrincha... O Arara gosta de pegar, tudo, né? A gente... O Arara, ele manda da pizzaria também. Ele vê ali por trás do jogo, cara, muita coisa interessante. Por trás do jogo. Recomendo o... qual que era o blog dele sem ser o poleiro elétrico? Wildsworks. Isso. Ah, esse... tem no Wildsworks. A gente linka aí a matéria... matéria não, o texto no Wildsworks, que é a empresa dele de desenvolvimento de jogos. Isso aí. E além dessa parte toda de história, toda uma narrativa bem bacana, o jogo tem seu fator muito viciante de que você vai destravando várias coisas conforme você joga, inclusive finais e personagens secretos. Isso é bom, isso é maneiro. Que é parte da pegada desses caras, né? O Super Meat Boy também tem uma porrada de personagens secretos, eles gostam de fazer essa coisa, né? Ah, sim. Então... e também o Super Meat Boy esse ano completou, agora no final do ano, completou 1 milhão de cópias vendidas, também é um dado interessante. Olha. Ah, ainda mais depois que foi pro Humble Indie Bundle, aí, pum, decolou, né? Decolou, cara, tipo... aí, bum, decolou. Outro jogo indie que marcou 2011 pra mim foi Jamestown. Pensei que você ia falar Terraria, porque toda hora você tava jogando Terraria. Terraria tem seu... do caralho. Porra, sacanagem que o nego parou de jogar, e aí a gente resolveu jogar agora de novo, final do ano. Cara, porra, vamos jogar Terraria. Terraria tem consequências claras como MMO. Terraria te fode. Não jogue Terraria. Terraria destrói as pessoas? Destrói as famílias? Destrói tudo. Primeira vez que eu e o Logan jogamos, cara, foi sinistro. Que a gente, assim, 11 horas da noite, domingo, pá, beleza, vamos jogar. Aí juntamos alguns amigos nossos, montamos um servidorzinho na casa dele. Ah, tamo jogando, porra, legal, né? Ih, é maneiro, vamos continuar escavando. Ih, caraca, olha só esse inimigo, não tô conseguindo matar. Cara, que horas são? 2 da manhã, mas tá tranquilo. Eu trabalho de tarde. Ah, eu também. Porra, e aí, cara, vamos dormir agora? 6 da manhã, né? Tá na hora. Ah, mais um pouquinho. 9 da manhã. Porra, cara, eu tenho que trabalhar, não posso perder o emprego. Não posso perder o emprego. No primeiro dia que jogou Terraria, moleque. Primeiro dia o cara tá falando, não posso perder meu emprego. Já tava começando. Terraria foi o Skyrim dos indies esse ano, né, cara? Mas o problema do Terraria é que você joga... quem pegou no início, conseguia tudo muito rápido, pegava todas as armaduras, matava os chefes, e aí não tinha mais o que fazer. Os pacotes de expansão, desculpa, né? As atualizações do jogo foram sendo bem frequentes até, pro jogo indie, assim, que você só paga uma vez, você não tem nenhuma forma de compras internas nele, né? Você não tem nada disso. Ele é um jogo que você pagou uma vez e agora você vai ter suporte até o final do ciclo do jogo. E, pô, foram adicionando cada vez mais coisas que você só descobria estilo Minecraft, né? Minecraft você não tem um manual. Não tem nada ali te falando, você vai fazer uma espada desse jeito. Você descobre e compartilha com a comunidade. E isso é uma das grandes coisas que fizeram Terraria, Minecraft e similares terem uma fanbase enorme. Você tem essa em envolvimento com a comunidade. E aí foram saindo essas coisas, as pessoas, beleza, vamos jogar, e nunca jogavam. Daí, quando finalmente a gente conseguiu juntar o pessoal pra jogar no final do ano, o nego já tava desestimulado, jogou um pouquinho, o lag fudeu tudo. E Jamestown foi muito maneiro, porque ele trouxe de volta um gênero que eu nem sabia se eu gostava muito. Ou melhor, não sabia se eu ia gostar tanto. De Bullet Hell. Bullet Hell, acho que é o último que eu joguei. Cara, eu sei que é óbvio. Foi Sonic Wings. Eu sei que é óbvio, mas Bullet Hell pra mim é um inferno. Literalmente, porque eu jogo aquele jogo, eu saio estressado, sabe? Tenso, sabe? Tipo assim, caralho, eu tenho que tomar água com açúcar. Aí eu, beleza. Ih, bicho, a gente ama essa porra. Tipo, a gente faz torneiozinho interno entre a gente de Bullet Hell. Caralho. Mas o Jameson, ele é bem introdutório. Ele tem vários níveis de dificuldade, desde o Easy. É até Bullet de... Heaven, né? É. Não, nem porra, cara. Tá foda hoje nas piadinhas ruins, hein? Mas ele, assim, é tranquilo. É pra 4 jogadores local. Ou seja, tenha 4 controles de Xbox pra jogar no seu computador. E é muito maneiro, cara. Ele tem as navezinhas que você compra, navezinhas que você vai liberando, você vai comprando com o dinheiro do jogo, mods e os upgrades. Cara, é genial, é fantástico, eu recomendo. Mesmo. Você não... O jogo que eu mais ouvi falar no cenário independente esse ano foi o Bastion. Tanto é que foi indicado vários prêmios, ganhou vários prêmios. Você não chegou a jogar muito Bastion, não, que lerado? Bastion, eu tô com ele instalado aqui e eu falei, porra, o Ninja Inimigo tá fazendo tanta propaganda desse jogo que eu tenho que jogar logo. Fora que, tipo, antes de você tinha a Paula Neves do... Caraca, agora eu esqueci o nome do blog dela, ela vai me matar. Garotas Geeks, acho que é isso. Garotas Nerds, não? Garotas Geeks, depois a gente linka aí, a galera vai conhecer. Caralho, ainda bem que tu tá namorando, cara, porque senão... corta aí. E aí, ela e o Keio Logan falaram desse jogo antes, e depois de você fazer tanta propaganda, Ninja, eu tive que comprar isso, só que ainda não tive oportunidade de jogar, cara. Eu tenho uma dissertação pra entregar. Maldição. Bastion é um jogo muito bom. Alguém aqui jogou? Eu. Quer comecei falar? A jogar... não configura controle, é uma mentira. Só serve controle se for de Xbox. Tirando isso, jogo muito bom. Só tem um detalhe. Tem a Warner por trás, distribuindo. Sim. Então, agora. Agora. Mas assim, é uma ajuda do caralho. Mas assim, o jogo é muito bom mesmo, merecia. Não é à toa que tem uma... Tipo, eu comecei a jogar aquele troço por conta de indicação. Ou melhor, tentando enfiar a minha goela abaixo. Foi o Arara que fez, né? Aham. Ele praticamente... O Arara enfiou a sua goela abaixo. É isso aí. Ah, você já fizeram tanta piada de viado, eu não posso fazer uma? Eu sei que... Ele tem o direito... Todo homem tem o direito de fazer uma piada de viado uma vez no episódio, pelo menos. Então... Não, mas foi porque ele ficou... Ele praticamente me forçou a jogar aquela porra. Tipo, joga essa merda, filho da puta. Todo dia pela internet, lá no trabalho fazendo relatório, ele já jogou Bastion hoje. Puta que pariu. É que é o que eu tava tentando fazer com o To The Moon, só que nem todo mundo quis jogar To The Moon. Aí eu mandei todo mundo tomar no cu. Cara, To The Moon é porque você, irado, você eu é quero chato jogar. Do jeito errado, cara, entendeu? Você tem que ser chato do jeito certo. Entendi. Ou então você tem que convencer pessoas tipo Daigo, que mostrou aí ter uma força de vontade não tão grande. Ou uma grande confiança no Arara, tipo isso. Não, é mais confiança nele mesmo. É, pode ser também. Ou então você tá tendo que ser mais confiável. Gente. Exato. Mas eu sou um cara muito pouco confiável, isso é um fato. Porra. É fato. É sabido. Eu mato as pessoas, mas é tranquilo. A ideia do Bastion, ele é como se você tivesse uma câmera isométrica, né? Você controla o personagem e você usa o mouse, que foi onde eu joguei o computador, não joguei no controle, e pra apontar aonde você quer bater, na direção onde você quer bater. E você tem, tipo, martelos, espadas e armas. Milhões e milhões de armas customizáveis e com skills próprias. Com um sistema de leveling, RPG muito interessante, uma história muito legal, mas o que é mais impressionante no jogo pra mim é a arte do jogo, que é sensacional. O jogo é muito bonito, e a narração do jogo. O narrador narra de um jeito a história conforme vai acontecendo, como se fosse ele estivesse contando a história. He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Ground forms up under his feet as it points the way. He don't stop to wonder why. E parece tipo um mega... Parece, sei lá, o Samuel Jackson, um nigga motherfucker. Parece o narrador daquela propaganda da Old Spice. Isso. O narrador negão de propaganda de desodorante. Parece um nigga motherfucker. Pode ser. Tá narrando a parada assim, você fala, porra... E tu vai se envolvendo, a parada fica muito... Sei lá, pra mim ele parecia mais o Morgan Freeman, assim, aquele menino. Eu acho que ele é um negão motherfucker. É um nigga motherfucker. Mas ele é tipo mentor velho negão. Motherfucker. Pra mim, o narrador já fodeu muitas mães no passado. Ele é Deus, né, cara? Ele é Deus. E pra mim, a voz do narrador do Bastion parece a voz do dublador do Kratos, que é um negão também. Não, e outra coisa, a trilha sonora do jogo. Acho que assim, a trilha sonora do jogo também é espetacular. É o tipo de trilha. Diferente. E ela é diferente. Não, e assim, eu acho que as trilhas sonoras de todos os jogos que se destacam são trilhas sonoras que não parecem trilhas sonoras de jogos, saca? É tipo, você leva num asilo, tá ligado? E fala, ah, trouxe um CD de instrumental aí, foda-se, em vez de colocar aquele CD de barulho de cachoeira e passarinho, saca? E a galera ouve e acha o filho da bola. Sabe por que a gente tá achando que o narrador do Bastion é um negão? Porque ele é. Ah, ele é, velho? Tan, tan, tan. É. Tan, tan, tan. Aí o cara aí. Não é negão, motherfucker, por essa foto que tem na MDB, né? Mas é um negão. Pô, é quase um gigabyte, moleque. Pô. Ele tá mais pra Kenan e Kel, né? Ele tem a cara de jovem, assim, né? Narigão. Até aquele nariz amistoso, né? Nariz de um negão amistoso, mas é um negão, né? O cabelo do cara e a cor da pele dele não deixa mentir. Né? Já o To The Moon, ele é um jogo diferente. Ele é um jogo que parece que foi feito no RPG Maker. Ele tem aquela premissa de RPG clássico que você acha que você vai acabar jogando um Chrono Trigger ou alguma coisa assim. Mas não. Não é. Ele é um jogo narrativa. Ele não tem... O que você tem de jogabilidade ali, o que você tem de jogar mesmo, é muito fraco. Você tem uns puzzlezinhos, algumas coisinhas, mas o que é tão incrível naquele jogo, por isso que eu realmente, de todos vocês eu enchi um pouco, mas eu enchi muito o saco do Keio Logan pra jogar. Ele ainda não jogou pelos motivos dele que eu não quero revelar, mas... Caralho. É projeto secreto. Jogou projeto na secreto. Roda mesmo, né? Viu? Cara, mas ele não foi feito no RPG Maker? Então, é isso que eu ia falar. Imagina só, você é um distribuidor de jogo, sei lá, e você fala assim, porra, cara, vou fazer um review mó favorável ao nosso jogo. Ele vai começar assim, parece um jogo feito no RPG Maker. Porra. Não, mas é isso que tá. A primeira impressão que eu tive, quando eu olhei o jogo, eu falei, caraca, que coisa estranha. Vou me acostumar com isso aqui. Só que você releva. Eu comecei falando isso justamente pra mostrar o quão grande é o jogo e me fez passar por cima de tudo isso. Mesmo com a jogabilidade não tão boa, mesmo com os gráficos totalmente RPG Maker. Cara, a última vez que eu vi isso era um maluco querendo me convencer a comprar um 3DO. Nossa. A história do jogo é muito maneira. É basicamente, você é uma equipe como se fosse uns caras de Inception, que você vai entrar no sonho das pessoas pra implantar uma ideia. E essa sua equipe, você vai a pessoas que estão prestes a morrer pra realizar o desejo da vida delas. E o desejo da vida do personagem que você tá indo cuidar é ir pra lua. Então você entra na mente dele, nos sonhos dele, pra implantar a ideia de como ir pra lua. Só que você tem que implantar essa ideia na juventude dele, pra ele poder levar isso pra frente na vida. Só que você não consegue fazer isso, tipo, indo direto pra juventude. Você tem que ir de trás pra frente em todas as memórias dele. Então, Então, você tá me falando que isso é uma mistura de A Origem com De Volta pro Futuro com aquele filme, Bucket List. É uma Morgan Freeman. Com RPG Maker. RPG Maker, que é o mais importante. É uma mistura de Memento com Inception. Nossa. Memento. Mistura de Memento, Amnésia, né? Muito bem traduzida. Com A Origem, também muito bem traduzida. Entendi. Não, é uma mistura de dois filmes do Christopher Nolan. Exato. Batman, né? Excelente. Faltou só o Batman. Excelente. Falta só o Batman. Pra você implantar falta o cabeça do cara, você tem que ficar fazendo aquela voz. Né? Eu sou o Batman. Você vai pra rua. Pra mim, To The Moon, de todos os jogos indies que eu joguei Terraria, joguei Bastion, joguei... Só não joguei o Binding of Isaac, mas de todos os jogos que eu joguei, eu achei o To The Moon o mais impressionante, o que mais me prendeu e que eu não consegui parar de jogar até zerar. Quase um jogo, pelo que o pessoal fala. É mais uma experiência interativa. Não, não é nenhum demérito. É tipo uma experiência interativa. Tipo Heavy Rain. Tipo Heavy Rain. É uma grande experiência interativa, usando tecnologia de jogo, mas que, assim, vários elementos que são comuns aos jogos, às vezes não estão ali, né? Mas eu acho, ali. Mas eu acho que o jogo traz uma imersão maior na história, né? Então, e por você estar mais imersivo nessa história, você acaba se emocionando mais, você acaba se simpatizando com os personagens mais. Então, torna a experiência, assim, muito melhor do que se fosse, não sei, num filme, por exemplo. Não, quando você tá num filme, a história não é sua, né? Quando você tá no jogo, a história é você que tá mexendo lá. Então, já tem isso. Smash Splinter. Oi. Agora que a gente não tá... Tem algum jogo aqui em 2011 que não seja League of Legends e... Nossa. Que você gostou em 2011? 2011. Não é 2011, cara. Tem que ser 2011. Porra, gostei. Foi quase foi no fechar das portas de 2011, mas teve um jogo que eu gostei sim, cara. Que você está jogando, você está pagando e você está vendendo a sua vida. Exatamente, cara. Porque eu acho que o jogo é assim, cara. Você não... Da mesma forma que mulher, você tem que pegar uma e se dedicar a ela, fazer uma história. Você não pode sair por aí com todos, entendeu? Você tem que levar no japonês, tem que... Cara. Levar no japonês, tomar um vinhozinho, ver um filminho, depois... Tomar um whisky ouvindo a abertura do LA Noir. Exato, um chapéu. Tem um detalhe interessante. É pra tomar vinho. Vocês estão falando aí de levar mulher no japonês? É, saiu, eu tava lendo a época, essa semana, eu sou assinante dessa merda agora, e um cara lá na França lançou um livro chamado A Dieta Gay. Ele fala que a dieta gay funciona porque não tem viado gordo. Beleza, enfim. Foda. Aí ele vê lá que tem... É, tem vários, inclusive. Aí ele fala lá que tem comidas que são heterossexuais e tem comidas que são homossexuais. Uma das comidas homossexuais que tá lá é sushi. Então, você que gosta de um japonês, cuidado com o sushi. Ou então, foda-se, né? A opinião do cara que fez o livro da dieta gay. É. Mas, enfim. Ele é francês, né? Ele usa o bidê. Não, né? Ah, vai se fuder. Ele usa o bidê, perdeu completamente o meu respeito. Foda-se. Usa continuando. Bidê, igual beijo, rapaz. Continuando. Exato. Usa o bidê da Reno Kibe. Continuando. Pô. Eu tinha expectativa de ter jogado o Zelda 3D, por mais que o fracasso do 3DS tenha surgido aí na mídia. Era a minha expectativa, mas não rolou. Deve rolar agora no começo de 2012. 2011, então, a minha experiência com jogos novos, porque eu descobri também em 2011 que eu sou extremamente retro gamer. Eu comprei a série completa de Baldur's Gate, lá dos jogos de Dungeons and Dragons antigos no DOD. Não, mas você tava falando do Ocarina of Time 3D, cara? Não vale, não conta, porque ele fala assim, ah, então pra mim o melhor jogo que em 2010 foi o Chrono Trigger pra DS, que o Chrono Trigger é um jogo foda pra caralho. E de 2009, né? O melhor filme de 2011 foi Rei Leão 3D, cara. Com certeza. Isso aí, Mestre Splinter, eu estou estendendo a minha mão, eu estou esperando que você aperte aqui, porque realmente foi... Oh, eu comprei o Blu-ray em 3D. Eu comprei o Blu-ray do Rei Leão em 3D e eu não tenho televisão 3D. Olha. Vamos fuder. Olha. Puta que pariu. No apagar das luzes de 2011 saiu um joguinho, a maior produção. No apagar das luzes, gostei, cara. Lights out. No apagar das luzes, né? Gol do Barcelona. Um joguinho que custou o quê? Foi 100 milhões? Alguém tava de cabeça aí? Quanto custou o gadaço, hein? Custou muito. Muito, né? Caro pra caralho. Então, o jogo é maneiro pra caralho. Eu digo logo, quem tá disposto a perder a vida e escolher um jogo pra isso é um bom jogo. Tô jogando. Tá jogando, né? O que você tá falando? Star Wars. República Velha, né? Exato. É. República Velha, que é um período... Marechal Deodoro da Fonseca. Isso, é um período muito importante na nossa história. República Velha. Também conhecido como Sutor. De 1879 até 1930. É um período importante. Estuda aí na Wikipédia, nem que seja. É, o jogo já foi comentado aí no podcast passado, então não vou me atentar a muitos detalhes, mas o jogo até agora tem se mostrado um sucesso, ao contrário dos portáteis lançados em 2011. E eu acho que, principalmente com a queda do número de usuários do WoW e mesmo o anúncio do Mist of Pandaria não acabou com a evasão de jogadores, eu acho que é o próximo MMO que vai despontar aí brigando por liderança de mercado. Eu acho que 2012 a gente pode já considerar quase que, a não ser que alguma coisa mude drasticamente, vai ser o MMO do ano. Então, fiquem ligados, e foi o único jogo mesmo que eu joguei, tá valendo a pena. Então só me responde uma coisa, você já fez aquela dancinha pra desviar de tiro? opinião pessoal, eu acho que pode ter até bastante assinante, tal, mas eu acho que quando sair o Mist of Pandaria, eu acho que assim vai ter gente saindo do Star Wars. Você acha? Acho que vai ter gente jogando os dois, saca? Assim, quando lançou o Age of Conan, o nego falou, agora o Age of Conan vai comer o cu do Wolf. A mesma coisa foi o Rift. Isso. Né? Então assim, Ion teve nego que falou. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Mas o Age of Conan botou até dinheiro no Big Bang Theory, porque o Big Bang Theory, ele jogava World of Warcraft. E é por isso que o Age of Conan hoje é lembrado, por causa do episódio do Big Bang Theory que a PN faz uma personagem. É só por isso que eu lembro do Age of Conan. É porque eles jogavam. Eu vi Big Bang Theory tipo 10 vezes na minha vida e eu vi esse episódio do Age of Conan tipo 9. É porque eles jogavam WoW. Aí do nada ele fala, tô jogando Age of Conan. Aí você, que suspeito. Dinheiro pra Warner lá. Mas a parada aí do WoW é só pra pra jogar com Pandaren? Bitch, please. Quem tinha o RPG do World of Warcraft jogava com Pandaren séculos atrás. É verdade, né? É verdade. Não, esse Pandaren é um bom. E joga também, e joga de Nagar. Olha, joga de Nagar. Vou falar o seguinte, eu acho que o Misha Pandaren não vai ser a salvação, não. Porém, a declaração que o vice-presidente da Blizzard deu há um ano atrás, mais ou menos. Há um ano atrás, tá errado. Há um ano, mais ou menos. Leonardo. Parabéns, amigo. A minha mão está estendida pra você agora, porque você foi mais rápido que eu, cara. Não, cara, isso agora dá um choque no meu cérebro, né, velho? A declaração que o cara deu há um ano, dizendo que a Blizzard finalmente ia se render ao Long Tail, ia botar o jogo de graça e só tirar receita de coisas vendidas em game, ele falou que tá pra ser usado a qualquer momento. É uma carta que eles já estão preparados pra usar, o modelo de negócio tá pronto, é só virar a chave. Então eles já estão com isso engatilhado pra um momento de crise. Se surgir um competidor que coloque em risco a hegemonia, aposto que no dia seguinte vai estar notícia, ou de graça, venha jogar. O próprio competidor são eles que vão lançar. Quando eles lançarem o Diablo 3, vai tirar todo mundo que tá jogando WoW. Não. Diablo 3 vai matar todo mundo do Sutor. Isso eu tô falando. Muita gente que saiu do WoW pra jogar Sutor tá de saco cheio do WoW. Só que essas pessoas que estão de saco cheio do WoW... Estão esperando o Diablo 3. Só uma pergunta. Esse Sutor aí, é você pronunciando o W como se fosse um U? Claro. Eu sou brasileiro, pô. Só pra confirmar. Não, assim, o que eu acho complicado, assim, essa minha experiência. Eu comecei a jogar o... Primeiro, assim, por que que o Sutor que você tava falando tá fazendo sucesso? Como, ao contrário de todos os outros MMO que tentaram desbancar o WoW, ele não chegou falando assim, eu tenho uma ideia melhor que a do WoW. Não, ele chegou e falou assim, eu vou pegar o WoW, vou meter uma skin do Star Wars e vou fazer uns ajustes mínimos. E botar uma história foda. Isso. O grande diferencial... Star Wars, né? Não, mas o grande diferencial do Star Wars... Ou aí é assim... É porque é da BioWare, tem aquele esquema Mass Effect Dragon Age, tá ligado? Detalhes, muito detalhado, e voice acting. E assim, voice acting tem o Nolan North, que é o cara que faz o Nathan Drake, enfim, tem uns caras pica grossa. Só que... Tem o David Hayter, cara. É o tipo de coisa que fala o quê? Pô, legal, toda quest que eu vou falar rola, tipo, 3 minutos de diálogo. Você vai falar nos servidores, a galera sai pulando. Tipo, é o tipo de coisa que é mó legal, mas no fundo não vai fazer muita diferença. E assim, MMO é tipo, cada um faz o que quer. Por isso que o nome por isso que é um RPG, tá? Tem nego que joga pro endgame, quer fazer raid, tem nego que quer ganhar dinheiro, tem nego que quer arranjar mina, enfim, foda-se. Arranjar mina. Acontece. Tá fazendo errado. Tem uns caras loucos, assim. Cara, Ragnarok. Tá fazendo errado. Opa, essa história do Ragnarok aí. Tá fazendo do único jeito que pode fazer. É. Não, aí o que acontece? Tipo assim, o endgame do Star Wars é porco. Quem chegou no endgame, quem tentou, quem tem amigo que tá jogando, tipo assim, o negócio é bobo. Comer cu e buceta. Exato. É bobo. É bobo, tipo... O negócio já tá pronto, porque o negócio... Não, então, assim, eu acho que vai chegar uma hora. LK6, o endgame do Star Wars não é o próprio evolução do personagem em si? Não, mas o que acontece? Tipo assim, você tá level máximo, você tá raidando. Isso, o WoW trouxe um conceito novo pra MMO de RPG, que é muita coisa pra você fazer quando chegar no level máximo. Porque cara, assim, você joga pra sempre. Isso, não, sim, mas ele só ficou foda. O que eu tô falando... Mas o que eu tinha ouvido falar é que, não sei se era o Sutor ou se era um outro, ou se é uma ideia que ainda tá por vir aí, que o pessoal tá querendo trazer o endgame pra evolução do personagem, porque a evolução do personagem torna-se uma coisa maçante. Você não lê mais as historinhas, as quests, você não lê mais nada. Só fala, eu só quero chegar no final. O que é endgame? Endgame é o seguinte, vamos fazer uma... Você jogou o bagulho, vamos supor, Final Fantasy, tá ligado? Você ficou level 99, você tem o último boss do bagulho, saca? Você mata o cara e você tem um save game antes dele, você vai ficar matando o cara quantas vezes você quiser, que o bagulho não sai disso. O que é o endgame? Os caras inventam, tipo assim, uma dungeon, vamos supor, que tem... Você precisa fazer isso em grupo. E é muito mais difícil. E o bagulho é difícil mesmo. Tipo assim, você pode ter seus amigos, teu grupinho fechado, vamos supor que a gente fecha um grupinho aqui, e você sabe jogar. Só que sem coordenação, o bagulho não vai virar. É tipo você jogar CS, saca? Isso. Você pode ter teus amigos, mas se não tiver um teamwork ali, o bagulho vai dar galho. E como você tá pagando pra jogar, é o mesmo princípio do arcade. Vamos fazer os caras cagarem sangue, tipo Battletoads, que ele vai colocando ficha. Ele vai colocando ficha, entendeu? Então assim, vamos fazer um bagulho muito difícil. E o que que acontece? Pra cada chefe que você mata, que é super difícil, e você comemora, enfim, e o caralho todo... Tira foto, cara. Tira foto. Tira screenshot, saca? Rola uma corrida junta pra ver quem mata todo os mundo, caras. Junta todo mundo, tipo, 25 pessoas, para os bonequinhos, pra tirar um screenshot, cara. É a foto depois do futebol, né, cara? É a foto do churrasco. E aí o que acontece? De você matar o boss, vai dropar, tipo, um item que pode ser útil pra alguém ou não. Só que é, tipo, um item fodão. O que que acontece? No final de uma semana, porque esses chefes, eles duram uma semana, por assim dizer. No final de uma semana, todos eles voltam, independente de quantos você matou ou não. Aí você fala, porra, agora a gente tem aquela uma arma que vai ajudar um pouquinho. Vamos matar os caras de novo essa semana. Vamos ver se a gente, por exemplo, essa semana passada a gente matou 2. Vamos ver se essa semana a gente consegue matar aqueles 2 e mais um terceiro, porque são, tipo, sei lá, 15, 12, 9. Enfim, são vários. E o bagulho tem uma dificuldade progressiva. É sick. O que acontece? Quando você matou todos, você pode destravar um nível de dificuldade chamado Heroic, tá ligado? O bagulho fica true e fodão mesmo. É o hard mode. É o hard mode. O que acontece? Dá 3 meses, tu já, por exemplo, vamos supor que a gente é os caras fodão e matamos todo mundo e pegamos todos os itens e temos, assim, um super pinto virtual, saca? O que acontece? A Blizzard chega, ou a BioWare, ou enfim, a galera que gerencia o MMO e fala, então, agora vai rolar uma outra dungeon com os caras, vai rolar um update com uma dungeon nova, com itens novos, com quests novas, e tipo assim, pra você começar essa dungeon, é recomendado que você tenha itens que você conseguiu naquela dungeon fodona anterior. E aí o que acontece? Pra não fuder quem tá jogando agora, eles tipo dão uma nerfada violenta na dungeon anterior. Isso. Pra tipo, tu quem pegou o bonde atrasado, ainda ter como, pá, beleza, vamos jogar. Mas é nerfada descompensada. Diminui assim, a barreira de entrada, né, cara? Isso, isso. Não, é assim, o sistema é simples, só que o que acontece? No The Old Republic, o negócio é tipo, você chega no level 50 e aí tipo, ah, beleza, vamos tentar matar esse chefe fodão e tipo, eles morrem. Aí você fala, pô, vamos colocar no nível hard, porque no Old Republic tem normal, hard e nightmare, se não me engano. Aí os caras colocam no hard e eles morrem. Aí os caras colocaram no nightmare e tipo, então assim, em uma semana, na primeira semana do bagulho, já tinha, tipo, tinha guilds estabelecidas de WoW, tá ligado? Que os caras já costumavam jogar junto, claro, você já tem um teamwork ali pronto, mas enfim. Em uma semana, os caras conseguiram ficar 4-5, tá ligado? Mataram 4 bosses no Nightmare, sem nunca ter visto os bosses na vida, tá ligado? Mas peraí, vamos colocar na seguinte... Vamos explicar o cenário. Você pega um jogo que é lançado dia 20 de dezembro, já tinha beta? Teve beta, mas foda-se, o lançamento foi dia 20 de dezembro. Primeiro patch 1.0 do jogo online, a parada vai ter falhas. A primeira versão do WoW, eu joguei o WoW desde o beta. Cara, a primeira vez que ele foi ao ar, o Tauren não tinha montaria, sabe? Ele simplesmente abaixava a cabeça e corria mais rápido. Sensacional. Era Planeswalking. Então, a parada, o WoW, se eu for comparar o modus operandi do WoW depois de 7 anos de existência, é um negócio bem amadurecido. É lógico que eles aproveitaram toda a bagagem que os MMOs que recentes fizeram, trouxeram pro mundo dos jogos, eles aproveitaram, mas mesmo assim eles vão ter a maturidade deles. A BioWare vai chegar e vai falar, pô, peraí, tá muito próximo o patch, eu aposto que já vai colocar um grau de dificuldade um pouco maior. Vai melhorar o balance das classes, porque eu já tô ouvindo muita reclamação de balance. Eu acho que assim, vai depender um pouco de como a BioWare vai lidar com isso, né, cara? Assim, tipo, o quão rápido ela vai arrumar isso, e se ela vai conseguir criar um ambiente estável, por assim dizer, antes de sair, por exemplo, Diablo 3, ou o Mists of Pandaria, ou, sei lá, até o StarCraft, porque assim, a galera que joga assim costuma ter os mesmos gostos. Tem muita gente que joga StarCraft também que gosta, né? Vai sair o Heart of the Storm. E, assim, a única coisa que eu acho, pelo menos, eu não sei quanto a você, mas a experiência que eu tive foi a seguinte: vou comprar o jogo no dia que sair, vou jogar um mês pra ver como é o bagulho. Porque, assim, parece ser extremamente bem feito e é, tem as suas falhas, mas o bagulho é muito legal, muito. É interessante porque é Star Wars, entendeu? Assim, então tem toda aquela coisa que você tá acostumado a ver, pirueta, sabre de luz, enfim, saca? E, pô, tem uns lances que é muito surreal, tipo, você tá andando, o cara te dá um hook pra ser teu companheiro, saca? Então, tipo, porra, né? Sistema de companion é maneiro. Sistema de companion é muito legal e tal. Só que assim, quando acabar, dia 20, agora que acabar esse um mês, eu vou ver, tipo, vou querer continuar jogando isso ou não. Tipo, eu tinha parado com o WoW, tá ligado? Eu decidi parar com o WoW, então. Mas é uma parada que você decide parar, é tipo cigarro. Eu sou um cara que já fumei cigarro, já joguei o WoW. Eu posso comparar. É a mesma coisa. Você pensa todo dia, eu quero voltar, mas você não volta. E pior que ele cacete já recaiu já. Foi uma coisa incrível como várias séries que as pessoas já estavam se esquecendo, ou abandonando, ou desistindo, tiveram a ressurreição, ou afundar mesmo e foda-se. Por exemplo, Marvel vs. Capcom 2 é um jogo que nós jogávamos há anos já, que ainda tinha alguns campeonatos e tal, mas você ansiava um pouco por uma evolução. Marvel vs. Capcom 2 é um fucking mugen. Eu queria uma continuação maneira do Marvel vs. Capcom 1 e tal. E em 2011, a Capcom lançou pra gente o Marvel vs. Capcom 3. Muita polêmica. Logo depois lançaram Ultimate. Mas a Capcom faz isso desde 92. E ninguém reclamava na época que não tinha dinheiro pra comprar de Incredible Pai. Hoje em dia reclama. Ela sempre fez isso. Ela sempre te enganou. Você é que não percebia. Me diz que jogo que a Capcom lançou 8 meses depois. O mesmo jogo com 25 bonecos. Todo dos Street Fighters 2, assim. 8 meses. Tinha diferença de um ano. 8 meses. Hoje em dia é mais dinâmico o mundo, né? Marvel vs. Capcom 3 e Ultimate Marvel vs. Capcom 3 são no mesmo ano. Não, e o que eu acho mais cara de pau, são, assim, muita coisa ali os caras prometeram pro jogo original, depois falaram que ia ser DLC. E culparam o Tsunami. Falaram que o Tsunami foi o grande culpado. É muito fácil você culpar um maremoto, né? Ele só bate em você uma vez. Eu bota a culpa na natureza e pronto. Eu vou ligar amanhã pro trabalho e falar, não vou, por causa do terremoto. Não vai rolar. Mas a Capcom tomou um baque forte agora porque o Ultimate vendeu muito mal. Então, óbvio, né? Graças a Deus. Eles estavam esperando vender 2 milhões e venderam tipo 30 mil. Que bom. Eu gostei muito do Marvel vs. Capcom 3. Eu fiquei um pouco chateado com a história do Ultimate Marvel vs. Capcom 3, por isso que eu nem comprei. Joguei o Ultimate, gostei, achei legal, mas eu não tenho vontade de gastar $40 no Ultimate Marvel vs. Capcom 3, entendeu? Eles não deixaram nem passar o tempo pra eu enjoar do Marvel vs. Capcom 3, pra eu querer uma coisa nova, entendeu? Isso também foi culpa do hype absurdo que se teve esse ano em cima de campeonatos, né? Os streams dos campeonatos de jogos de luta, sobretudo no Marvel vs. Capcom 3, que eram os que estavam mais assistidos aí ao lado do Street Fighter 4, geraram uma comoção na comunidade absurda. Então, os caras falaram, pô, vamos lançar outro. Não deu certo. Eu só acho que esse hype não foi maior que o hype da UFC no Brasil. Não foi maior. Fudendo, né? Só dois hypes foram maiores que o Marvel vs. Capcom 3. Porra, hoje eu tava... Os socos do Spider e as flechadas no joelho do Skyrim. Cara, eu tava ouvindo... A Transamérica falou assim, eu acho que o UFC vai ficar mais popular que o futebol. Aí eu falei, vai se fuder, vou bater com o carro aqui agora e foda-se. I don't wanna leave this planet anymore. Cara, e o pior não é isso. O pior é que o cara fala uma parada dessa, mas em certos aspectos, ele não está errado. Yeah, I don't want to live, fuck. O maior hype do Brasil esse ano foi a galera descobrir o Facebook e logo em seguida descobriu o 9gag. Verdade. Tu entra no Facebook e a tua mãe tá falando em memes. O brasileiro é preguiçoso pra caralho, né, cara? Até pra ler o Reddit, o nego não quer ler o Reddit. Leu o 9gag, que é o resumo semanal. Exato. Do Reddit. Aliás, só pra fazer um paralelo. Nos primeiros 3 dias do Star Wars, você via os papos do cara, você reconhecia os caras do Reddit. Tranquilo. O general chat era Reddit the Game, cara. Reddit the Game. Junto com o Marvel vs. Capcom 3 no cenário de luta, nós tivemos o Mortal Kombat. Mortal Kombat era uma série que as pessoas já tinham perdido a fé. Principalmente depois do Marvel vs. do DC vs. Mortal Kombat. Não, já tava morto antes. Isso aí foi só pá de cal. Você sabe disso. A galera falou, foda-se Mortal Kombat. Mas Mortal Kombat é uma série que vive no coração de todo mundo que viveu a época do Super Nintendo, a época do Super Coração arrancado, né, de todo mundo. Coração arrancado. Nossa, do Fatalis. Nossa, esse truque de sangue. E o Mortal Kombat 9 foi baratinho de fazer, né, cara? Porque você vê, todos os modelos são de certa forma chupados do DC versus Mortal Kombat. Olhei aquilo e falei, putz. O Mortal Kombat 9 pra mim é um jogo que foi lançado se sustentando na nostalgia. Ele lançando o jogo do Mortal Kombat Roots, que todo mundo queria jogar na tecnologia atual, você ia fazer sucesso. Você ia vender baseado no coração arrancado das pessoas. E Mortal Kombat 9 não foi um pouco diferente disso. Eu tava under-expecting o Mortal Kombat 9 até ver o Story Mode. O Story Mode do jogo foi incrível de uma forma que eu não vi em nenhum outro jogo de luta. Nenhum outro jogo de luta tem uma história contada daquela forma. O DC vs Mortal Kombat e o Story Mode do mesmo jeito. Tô falando, é chupado, mas feito direito. Eu tô falando, por exemplo, Street Fighter 4, você vai jogar, aí, vou jogar com o Gouken. Ele parecia estar morto desde o Street Fighter 2. Vamos ver o que aconteceu. Aí aparece o Gouken assim, saindo dos escombros na casa. Estive dormindo por muito tempo. O que aconteceu? Ryu deve estar preocupado. E começa o jogo. Você, what? What? É tipo o enredo de um episódio de Herculoides, né? É? Tipo assim. tipo assim, né? E vem aquele rinoceronte tacando a almôndega de fogo do chifre. Foda-se, né? Eu comprei o Mortal Kombat assim que eu vi pra vender, foi tipo no segundo jogo, eu paguei caro, por isso que eu tava muito curioso, tá? É, tanto pela tradução em português, pra ver como era o jogo mesmo, eu achei a jogabilidade uma bosta, eu acho como um jogo de luta um lixo. Mas o story mode, eu acho o melhor story mode ever de um jogo de luta, porque a história não faz nenhum sentido, como nunca fez em nenhum Mortal Kombat. Quem jogou desde o começo sabe que todo jogo começa com um retcon do jogo anterior. Nesse, eles resolveram fazer um retcon da série toda, tudo bem. Só que, por mais que a história seja ruim e não faça sentido, ela tá mastigada pra você. Olha, esse aqui é o Jax, esse aqui é o Johnny Cage. Quem fez o story mode todo sabe que tem uma hora que o Jax chega pro Johnny Cage e fala: meu irmão, você não para de falar e eu vou te quebrar a cara. Jax versus Johnny Cage, você ganha. Aí tipo, agora é pra tu aprender a não calar a boca, filha da puta. Ah, beleza. Aí chega o Raiden e fala: pô, galera, para de brigar, vamos lá nessa aventura sensacional. E tipo, continua. Não, faz sentido? Não, não faz. Só que a imersão é sensacional. Você vê quem é do bem, você vê quem é do mal, você vê quem arranca os braços. Detalhe sensacional. Nenhuma. Detalhe sensacional pro jogo Mortal Kombat 9 da história. É, a história tá indo assim, assim, assim. E quando tá chegando no final do jogo, ele fala: aí a gente tem que matar todo mundo. Aí, pode crer, a gente tem que matar todo mundo, né? Manda Sindel lá e ela mata todo mundo. Aí a Sindel aparece e vai matando um a um. Na cutscene. Cutscene. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Aí sobra meia dúzia de personagens. Não, a cutscene é sensacional quando o Ermac arranca os braços do Jax sem mais nem menos. Tipo assim: oi, quem é você? Ah, vou arrancar os braços. Plum. E arranca os braços dele. É, cara, o roteiro desse Mortal Kombat novo, assim, é nível WMAC Masters. É sensacional. Sim, sim, sim, senhor. Turbo! Ah, oh! Ao contrário do que o Comandante Cobra falou. Ah, o grito do Turbo era outro. Ele falou que a história desse jogo era sensacional. Então a gente vê que tem opiniões muito diferentes, né? É, mas é porque o Comandante Cobra é hater. Então ele tem contrário da opinião da maioria. Então, é que aí vai do que as pessoas acham do enredo, né? Mas assim, eu acho, sinceramente, vai demorar muito, se é que vai aparecer um jogo com story mode tão mastigado e conciso, embora não faça sentido algum, cara, como esse, cara. Eu acho que o acerto do jogo foi esse. Próximo Street Fighter Cap que fizer vai imitar isso aí, pronto. Eu acho que não. Eu adoraria. Se for o DLC, ela imita. Agora, deixa eu falar uma parada sobre esse Mortal Kombat. A gente pode falar o que for, a gente pode xingar, a gente pode louvar, mas essa merda ganhou o melhor jogo de luta do ano na porra do DGA. É, mas... tinha muita concorrência, né? Não, tinha concorrência fortíssima, mas tá louco. Ah, um jogo legal de jogar. Cara. Tinha o Marvel vs. Capcom. E o Arcade Edition. 4, Arcade Edition. Eu prefiro o Marvel vs. Capcom 3, mas... Eu também preferi, mas assim, eu entendo... Eu falando assim, jogabilidade. Eu também daria o prêmio do de fanbase. Não, mas, é o apelo, né, cara? É o apelo o melhor jogo, pô. É o apelo do jogo. Eu acho assim, muito se falou essa premiação... sobre retorno triunfal do jogo. É, essa premiação tem categoria jogo mais esperado do próximo ano, porra. Mas espera, é diferente. Vamos entrar em outro aspecto. De uma franquia que reviveu com muito hype e na sua ressurreição ela tomou um headshot, que é o nosso Duke Nukem. Porra. Então, ao longo do ano mesmo, no começo do ano, eu lembro de eu e o senhor da Eternidade falando: caraca, The Duke is back, motherfucker. Ah, mas a gente vai jogar Duke Nukem, vai ser irado, não sei o que, caralho. Mas calma aí, rapidinho. Vocês realmente achavam que o bagulho ia ser legal? De verdade. Eu tinha fé. Eu sabia que não tinha muita chance, mas eu tinha fé. Porque ele é um herói da minha infância. E eu queria jogar uma parada e falar: cara, isso é muito foda. Eu vou poder jogar cocô nos outros. Isso vai ser irado. Só quando eu vi que jogar cocô nos outros era escroto, eu comecei a ficar meio decepcionado. Eu comprei o jogo. Eu comecei a ver o jogo, dei uma jogada e tal. Eu falei: cara, esse jogo é meio mais ou menos. Não vou comprar, não. Por $60. Não, foda-se. Não vou fazer o quê? Eu esperei uma promoção no Steam. Aí quando veio a promoção no Steam, veio a promoção violenta. Foi tipo, sei lá, $6. Que isso? Eu comprei assim. Eu falei: ah, meu irmão. Ah, eu sei. Foi $6 mesmo. Porque eu comprei com o meu cartão. Exato. E você tá me devendo. Tá te devendo. Ai, caralho. Paga o que deve, filho da puta. Paga o aluguel. E por $6, vale a pena do Duke Nukem Forever pra você jogar de bobeira. Mas eu não joguei isso, não. Ah, vale. Vale mesmo. Vale mesmo. Do cartão dos outros é mole, né? Agora é a fatura do maluco, né? Vem assim. Quem pegou a fatura do cartão e viu lá R$1.200 pra pagar pro euro, foi você, então foda-se, né? Vixe, Maria, 1.200, tem que olhar essas finanças. Só de Duke Nukem, vai. Porra, só de Duke Nukem. Já pensou, caralho? Comprou pro Rio de Janeiro inteiro. Porra, pra treinar a polícia, né, cara? Deus Ex também foi uma franquia que a gente estava muito tempo aí parado, adormecida, e teve um hype muito grande em cima do lançamento. Lançou, o jogo é sensacional. Acho que a gente não tem muito tempo pra ficar descrevendo o jogo assim, mas não decepcionou. Deus Ex Human Revolution é um bom jogo. É, isso foi digno mesmo. Mas, assim, Deus Ex é o jogo da vida da nossa amiga Rebeca, né? Porque é um jogo sobre implantes e o desejo da vida dela era ser um ciborgue. Ah, pensei que você tava falando de um... cara, vocês são sujeitinhos muito sujos. Mas poderia ser também, né? Quem se não for garante, não. Francês, né? Tá valendo. É um ciborgue, verdade. Como é que é? Eu nunca contei a história pra vocês que a minha irmã é um ciborgue? Você nunca contou essa história. Pô, cara, minha irmã tem várias partes de titânio pelo corpo dela. Passou por uma cirurgia super séria aí, o caralho, de coluna e tal. Não, é sério, cara. Ela é tipo uma pessoa que se o Magneto tivesse perto, ele ia mandar tipo um... Tipo isso, cara. Assim, uma vez ela foi entrar no fórum e apitou o detector de metais. E eu ria pra caralho, sabe? Não, foi tipo bagulho de coluna, saca? Mas assim, não foi acidente, tá. Metrava, não foi nada. Mas assim, o engraçado é que, tipo assim, ela quando vai se pesar, tipo, vai, por exemplo, ela se pesa, a balança dela 60, e ela tem 50. Entendi, 50, né? Ela tem 55 quilos, ela tem que tirar os. Mas o bagulho mais legal disso tudo, só pra terminar, é que eu comecei a chamar ela de Cyborg, e de Cyborg ficou Borguinho, e de Borguinho ficou Borg. E o apelido da minha irmã é Borg agora. Quase Boring, né? Não, tipo, é um bagulho que assim, se tu chega pra um fã de Star Trek e fala que é o filho da mãe, para, o cara fica louco, ele já imagina que caralho. Ele é Mega Trek, irado. É, tá ligado? Ele já acha que é. Tem um assim. Biônico, ela parece o Patrick Stewart. Imagina o cara falando: caralho, que foda, ela parece o Patrick Stewart. Careca. Sim, cara, eu conheço um. Puta que pariu. Anyway. Quem quiser saber mais do. Porra, fudeu, cara. Qual que é o jogo que a gente tá falando? Caralho. Já passei o LK6. Deus Ex. Quem quiser saber mais do Deus Ex, dá uma olhada lá no Extra Credits, que eles dedicaram um episódio inteiro pra falar sobre ele. É verdade. Uma pequena decepção que eu tive nesse ano foi a continuação de Dragon Age Origins, o Dragon Age 2, que mudou o sistema do jogo pra melhor, mas mudou a história do jogo pra pior. E a estética. Puta que pariu, cara. O que, que é aquilo? Você viu como é que os inimigos mudaram? Merda. Mudou, tipo, é um outro jogo completamente diferente. Eu gostei muito da mudança de jogabilidade. Eu acho que a jogabilidade tá muito mais, tipo, pra console, entendeu? Você consegue jogar no seu controle do PlayStation 3 do Xbox tranquilamente, sem problema. Agora, você tem aqueles personagens ali que ficam dentro daquela cidade, você não faz nenhuma mudança no mundo, o jogo termina, você fala, cara, o jogo terminou, eu não fiz nada no mundo. Não, não que todo jogo você tem que fazer uma mudança drástica no mundo, mas você vem do Origins, que você salva o mundo, e no 2 você salva uma cidade, vai se fuder. Pô, cara, é microgerenciamento, né? Primeiro você cara, pense global, haja local, sei lá. Pense global, haja local. Um outro jogo muito bom que as pessoas que foi lançado no começo do ano e as pessoas não se lembram muito é Dead Space 2. Dead Space foi um dos primeiros grandes títulos a serem lançados nesse ano. E ele consegue fazer o que poucos jogos de horror conseguem fazer hoje em dia. Horror! Ai, jogos que é, de horror. Que é dar cagaço na galera. Ai, eu tô me cagando. Ai, olha o bicho vindo, velho. Tem aquela cena do olho, né? Uhum. Cena do olho eu acho muito legal. Não, quem sabe o que eu tô falando, procura Dead Space 2, cena do olho. Deve achar no YouTube. Deve achar. Mas é muito interessante. Aquilo ali eu achei um bagulho mais assim. Sei nem qual é o nome, cara. Mas eu não consigo lembrar disso, alguma coisa parecida com isso em nenhum jogo. Assim, tiveram pra vocês. Uma coisa que meio que dê aflição, sabe? Aquilo que tua mãe tá vendo tu jogar. E ai, eu não posso ver isso. Ai, meu Deus, sai da sala, saca? Que isso? Ah, pô. A minha mãe viu isso com Mortal Kombat, mas enfim. Mas aí Dona Rhode já tá preparada, né? Porque é mãe de Daigo. Então já viu coisa muito pior. Meu filho, por que seu braço tá... Por que sua mão tá sangrando? Não, não é minha mão, não. O sangue não é meu, não. É dos outros. Gente, eu tava jogando Tekken outro dia. Minha mãe reconheceu uns 3 ou 4 estilos, cara. Deu um orgulho da porra. Caraca. É, porra. Ah, isso aí é kickbox, seu caralho. Eu te criei bem, mãe. Portal 2 foi um jogo que me surpreendeu. Portal 2 foi absurdo de animal, de comemoração depois que tu passava dos puzzles, saca? Sim. Sim. Tipo, sim. Caralho, eu sou foda. Além de você pensar que você é foda... Ah, só você... um detalhe. Você... 2011 também foi o ano do sou foda, se não me engano. É verdade. Eu sou foi. Foda, então... Mas não... Foi o ano da larica dos moleques também. Portal 2 era incrível como você passava de um puzzle foda, você se sentia avassalador e depois você se deparava com uma história irada. Uma coisa que no Portal 1 você tinha uma historiazinha legalzinha que acompanhava e tal, mas no Portal 2 você tem desenvolvimento dos personagens, você conhece personagens novos, você desenvolve... Que vira uma espécie de... Cara, o jogo... Major spoilers! O jogo é incrível. Vale muito a pena pra quem não teve a oportunidade de jogar. Possivelmente o, sei lá, meu segundo jogo favorito esse ano. É, foi Portal 2, na certa, dos que eu joguei, obviamente. Eu não posso falar, sei lá. Uma coisa que eu achei legal no Portal 2 é que no Portal 1, a história, ela era mais implícita, saca? Se você fosse um burraldo, você não ia perceber a história. Nesse, o bagulho é mais in your face, tá ligado? Uhum. Não tem como você perder. E o que eu achei legal é que o Portal 1, ele era glorioso, porque ele era um jogo animal, com mecânicas, poucas mecânicas, e mais mecânicas uma simples. Mecânicas simples. Simples, pura, mas revolucionária. Revolucionária. Tipo assim, é uma coisa simples, fazia toda a lógica do mundo, saca? E beleza. É, pô, super legal. E no Portal 2, eles pegaram as mesmas mecânicas, a mesmo tudo, só que eles conseguiram inventar o quê? Três mecânicas a mais. É, três mecânicas vinhas. As melecas. Isso. As tintas, né? Assim, as tintas. Que são coisas que, nossa, o bagulho é mó simples, mas te dá N mil possibilidades a mais. Que dificuldade. É, de te ferrar, né? Isso. Não, quando eu vejo aquela geleca branca, eu fico bolado. Eu falo, puta que pariu, fudeu. Como eu já falei no episódio de reviews passado, nós tivemos também uma grande adição à série do Zelda, que foi o Skyward Sword, trazendo o Emotion Plus ao ápice, não, botando o Emotion Plus no jogador hardcore, porque antes o Emotion Plus estava sendo usado só para joguinhos casuais, de Wii Sports Resort, coisas assim. No Zelda, você trouxe a questão do movimento de uma forma tão mais divertida, e a história no jogo é contada tão melhor, as narrações, os gráficos estão tão mais fantásticos, que, como eu disse no último episódio, esse Zelda tem tudo pra ser o melhor Zelda de todos. Na minha opinião é, e eu vejo muita gente que concorda comigo. E então, quando as pessoas forem jogar, elas têm que largar o saudosismo de lado, porque o saudosismo cega. Você vai falar, não, eu gosto do Ocarina of Time porque você pega o Ocarina e digita a musiquinha. Isso aí, não tem como mudar. Tem como fazer, nossa, mais foda que isso. Eu vou fazer música do Green Day na Ocarina. É assim mesmo, música dos Simpsons. Exato. Se liga. Pô, todo mundo aqui tinha Ação Games, né? Que tinha... Ação Games não, a Super Game Power que tinha. Não, nessa época já era gamer. Yeah. Era Gamers que tinha. Não, mas a Gamers não tem nada a ver com a Super Game Power, com a Ação Games, caralho. Não, era a Super Game Power. Só que nessa época que já saía as coisas era na Gamers já. Mas tinha a Super Game Power que tinha as partituras de músicas nada a ver pra Ocarina, que é super maneira legal de bater, tá ligado? Página do bagulho, né? Ah, vamos enfiar partitura de N mil músicas, assim. Os bagulhos tipo tema do Peter Gunn, saca? A do Titanic dava pra tocar tranquilo lá. Uhum. Você tem que falar uma coisa que foi mais importante pra série do Zelda, que ter o Skyward Sword, a oficialização da timeline. Porque... É, das três timelines. Mas ela veio esse ano só. Ah, peraí, não. Não, não veio. Veio ano passado. Ela veio no finalzíssimo, então, do ano passado. Foi na calada da noite. Na calada da noite. Último suspiro. Já tava pensando a Ivete Sangalo na TV. Gol do Barcelona. E essa oficialização da timeline no Zelda foi só pra mandar o Mindfuck falar, ok, vocês realmente não estavam entendendo nada. Agora senta e lê essa merda aqui. Não, assim, só pra fazer um paralelo, e eu vou tipo meio dar um coach, assim, um shout-out tipo, pro camarada do Kotaku BR lá, o Fernando Muscioli, né, o Tengumaru. É, ele falou um negócio no review dele do Zelda que eu achei, assim, muito espetacular, assim, pegou, assim, acho que no âmago da questão, que é o seguinte: nunca teve um Zelda que você visse a Zelda e falasse, caralho, essa mina é foda e eu preciso salvar ela. Porra, é porque você não ouviu, assim, você não ouviu o meu review da semana passada. Eu falei isso. Semana passada? É, ano passado. Não, mas não, o que acontece é que você desenvolve... Tipo assim, você olhar o link e falar, caralho, meu irmão, esse Zelda, esse gnomo verde chamado Zelda, ele fica grossa, cara. Ele é tipo um maluco, pá, chamou a responsa e foi mesmo. Você enfrenta inimigos de grande porte e você se sente assim, cara, eu sou muito foda por derrotar esse filho da puta. Puta que pariu. Porque é mostrar de forma fantástica. Só que eu acho mais genial é mostrar a relação da Zelda com o Link, que é a primeira vez que é abordada mais romanticamente, e ela sumir, né, e você ficar preocupado, você você queria ir atrás dela, queria salvar. Então, pela primeira vez, você se preocupa muito com a Zelda. Por mais que no Ocarina of Time você se preocupasse com ela correndo debaixo dos braços do Ganondorf saindo do Castle Town. do Ganondorf não, da Impa. Aí vem o Ganondorf. Ah, você, caralho, fodeu! Porque assim, ali ela nem aparece muito, né? Assim, se você vê ela ali, foda-se. É. E lá só na frente, ela né? Fala, cara, pega seu Ocarina. É, tipo, você não tem muito contato com ela naquele jogo. Aliás, não, você vê mais o Shake do que ela. É, não, quase nenhum Zelda, né? Você tem assim, essa. A Zelda sempre foi um negócio, até meio. No Wind Waker você até tem, só que ela, tipo, não é a Zelda até o final do jogo. Aí no final do jogo você fala, cara, é a Zelda. Então, mas eu digo assim, de uma maneira que você sabe que ela é a Zelda, que ela tá ali e que, tipo, ela precisa ser salva e pá, assim. Acho que o que ficou mais próximo disso, mas foi muito curto, é no final do Twilight Princess, quando ela tá no cavalo contigo metendo flechada de luz no Ganondorf. Mas ao mesmo tempo, Twilight Princess é o jogo que mais caga e anda pra Zelda, cara. É The Legend of Link, Twilight Princess. Então, tipo isso. Mas assim, eu achei aquele jogo interessante, cara. Sim, eu achei muito bom. A luta no, em cima do cavalo é uma coisa sensacional, mas... A luta final, eu acho, do Twilight Princess é um bagulho que a gente sempre quis ter. Eu acho, né? É verdade. Que é o seguinte, é um Thunderdome ali, né? Thunderdome! Dois homens entram, um homem só. Sai, foda-se, tá ligado? Eu sou o Ganondorf, eu tenho uma espada, eu sou o Link, tenho uma espada. Foda-se, né? E na treta. Aquilo é uma coisa que, porra, eu acho assim, eu achei muito broxante no final do Ocarina of Time, assim, assim, claro, não tira nada do jogo, mas assim, você vai lutar com o Ganondorf e ele fica voando, soltando magia, você tá rebatendo nele, e quando parece que vai rolar uma treta, ele é um monstrengo gigante que se ele te acerta, tu tá fudido, então tu tem que ficar batendo nele que uma hora ele vai morrer. Eu achei que não tinha todo aquele lance assim de tipo, como tem contra o Dark Link, que era uma luta que te deixava meio assim apreensivo, caraca, eu tô batendo no cara, ele tá dando counter em tudo, ele tá desviando, e eu pulo pro lado, o cara pula e fudeu, meu irmão, não tem como. Ou então contra o Ganondorf que saía do o Phantom Ganon, que saía do quadro e jogava o Hadouken pra cima de você e falava, cara, o que tem que fazer com esse Hadouken, fudeu? Era assim, era tão bobo que tinha até um tipo um teste, né? Tipo, um warm-up, né? Que era um chefe quase igual. Skyrim, na minha opinião, foi o jogo mais polêmico de 2011. Eu diria que é o mais polêmico dessa década. Eu cago pra Skyrim. Mas aí que tá, você caga. Você caga porque você tá sendo incondicionalmente um pouquinho hater pelo fato do jogo ter um hype tão absurdo e enojante. Porque nego paga uma punheta muito hardcore pra esse jogo. Muito não, hardcore. Não, nem é por isso. É porque ele é um mais do mesmo foda e eu simplesmente detesto coisas assim. Pra isso já tem o Dynasty Warriors. Entendi. O que eu digo do Skyrim é que Skyrim, sim, é um jogo muito bom. Um jogo muito acima da média. Mas não chega perto da onde o hype tá metendo ele, cara. De onde a galera tá sonhando que ele é. Tipo, eu acho que o nego joga com uma lavagem cerebral do tipo, estou jogando o maior jogo de fantasia medieval de todos os tempos. Uma pergunta bem pertinente. Uma pergunta bem pertinente. Vocês acham que esse hype todo do Skyrim tem a ver com a manifestação cultural, digamos assim, que são milhões de piadas com flecha no joelho e vídeos com o Fuzz rodar? Eu acho que é um efeito contrário. Eu acho que o hype do Skyrim é tão grande que gerou essas brincadeiras. A forma de ficar desproporcional. Essas brincadeiras aí... Dois dias de jogo já tava isso lá, cara. Tava todos esses sites aí de compartilhamento, estavam entupidos essas porras de eu era um aventureiro como você, mas eu tomei uma flechada no joelho. Então... Cara, e assim, é um negócio que é engraçado. Isso me lembra o Star Fox 64, que é um jogo que eu acho sensacional. Do a Barrel Roll. É. Mas esse aí que hoje, é lendário, né? Só pra fazer um negócio. Uma das primeiras coisas que você aprende no Star Wars, quando você vai pro combate aéreo, é press space to do a Barrel Roll, tá ligado? Barrel Roll é um bagulho totalmente estético, assim. Tipo, cara, se você botar do a Barrel Roll no Google, o Google gira, meu irmão. Entendeu? É um ponto de que, né, o barril é uma coisa lendária, né, na nossa cultura, né, enquanto brasileiro. Porque o Chaves tem um barril. O episódio das cataratas. Quebra o barril, as cataratas. Né? Eu vou descer as cataratas num barril. Não vai, não. Desceu as cataratas num barril. Larari! Larari! Então, pode usar pro barril. Então, o barril na nossa cultura de brasileiro, né, nascido nos anos 80, é uma coisa importante, né? Então, o barrel roll não poderia deixar de ser. Mas a flechada no joelho, não. Eu fiquei satisfeito, assim, fiquei muito feliz que tinha um cara lá do trabalho que ele tava jogando Skyrim e tal. Aí, dia lá que o pessoal só falava de Skyrim, e eu assim, e aí? Pô, Oblivion. Aí os caras, ah, porra, nunca joguei. Aí eu, tá. Aí ontem conversando com o cara, pode crer. Aí ontem conversando com o cara, aí eu, porra, cara, ele tá gostando mesmo do Skyrim? Porque eu tenho o wallpaper lá no trabalho do Skyrim, apesar de que eu não jogo. Uhum. Aí ele, porra, é bom o jogo, mas Fallout 3 é muito melhor. Cara, quando ele falou isso, eu, caraca. Respect. Não, tem muita gente que tá descobrindo o New Vegas, o Fallout 3, o Oblivion, até o Morrowind agora. Sim, porque são jogos, assim, que tem uma eu ia falar didática, mas não é isso, uma mecânica parecida com o Skyrim, né, dessa na exploração ao jeito ao jeito da empresa, que eu esqueci o nome da porra do jogo, da Bethesda, mas as pessoas não conheciam. Que isso? Ganhou o jogo do ano? Fallout 3? Cara. Fallout 3 ganhou o jogo também, do ano. Mas as pessoas não conheciam, não posso fazer nada, o problema é meu, a culpa não é minha, porra. É possível não conhecer Fallout 3? Vamos falar sério. A cultura do gamer brasileiro passa muito por trás ainda da banquinha de jogo pirateado de Xbox por 5 mango. Que o cara só tem ali o que ele baixa, que ele acha que vai vender. E aí, FIFA, PS, FIFA, Battlefield, Call of Duty, Halo, Call of Duty, entendeu? Essa coisa do Skyrim, na verdade, não é um problema, não é uma questão de Brasil, é um negócio mundial, pô. Então, e essa coisa do Oblivion também, do Morrowind, também acredito que seja na mesma escala uma coisa mundial. Muita gente foi descobrir o Elder Scrolls assim, mundial, o pessoal tipo não conheceu o Fallout aqui. No Brasil. Mas no Brasil o cara não conhecia Fallout. Assim, infelizmente. Você vai nesses lugares, assim, eu digo porque assim, na maior hora do almoço eu vou num lugar chamado Shadaloo Games. Se alguém da Shadaloo Games ouve, fazer um lugar, cara. Se alguém do Shadaloo Games ouve, o Lucas, que é o funcionário público, safado, ele participa desse programa. Então dá um desconto pra ele aí. Não cobra, eu vou só falar bobagem lá. E o cara tem uma TV com vídeos. E assim, ele passa os mesmos vídeos sempre. Gears of War, Battlefield, Call of Duty e, sei lá, tá ligado? Crysis, alguma coisa assim. Porque ele sabe que são... e Assassin's Creed. E é o que vende. Pede pra botar Bastion lá. Então, tipo, é o tipo de jogo que se chegar lá, o cara fala, pô, tu tem Bastion? Ele fala, ah, beleza, eu gravo um pra tu e amanhã tu vem aqui e compra. O cara vai lá e compra. Só que, tipo, ele não vai gravar vários, ele sabe que o bagulho não vai vender. É tipo, a galera que é patrulheiro do Campus, tá ligado? Que economizou pra caralho pra comprar o Xbox, os caras querem jogar tipo aquele lance. Não sei se vocês já viram que tá rolando muito disso. A galera tá comprando Xbox bloqueado da live porque quer desbloquear, que foi banido da live, né? Usado, porque quer desbloquear pra jogar offline só, saca? Tipo assim, o cara quer. Mas isso é no Brasil, que. Isso, no Brasil. Por isso que eu acho que a galera não conhecia Fallout, por exemplo, tá conhecendo agora. Por isso que. E vários outros jogos. Até o próprio BioShock, cara. Assim, eu acho que infelizmente, assim, desde o tempo do Play 1, saca? Assim, o mercado de games no Brasil, principalmente dos videogames que são pirateados em grande escala, passa muito por o que é vendável. Mais do que assim, por exemplo, eu vou comprar um jogo, eu compro jogos originais de Play 3. Eu vou ver o que é lançamento e vou pedir no exterior, no eBay, no Shopto, qualquer coisa do tipo. Então, tipo, eu tenho uma gama gigante pra escolher. Eu tava pensando outro dia desses em comprar o WWE 12, que é um jogo que eu sei que é ruim. É um jogo de nicho, tá ligado? Vai gostar daquilo quem gosta de luta livre. Quem gosta de WWE. Só que, tipo, eu tenho ele é uma bosta. Eu vou me divertir. É tipo um jogo do UFC, tá ligado? Não é todo mundo que gosta, vai ser a galera que gosta. É tipo, né, um exemplo pra gente aqui, o jogo do Roku do Loken, que não é isso tudo, mas a gente jogou porque a gente gosta de jogo do Loken. Exatamente. É de nicho. Cara, o negócio é que você já tá morto. No final das contas, o cara que não tem essa oportunidade, ele vai engolir o que o cara da lojinha vende pra ele. O cara da Shadaloo Games, o cara da Sebo Games, o cara da... Enfim. Mas isso também é, pessoal, um processo comum em termos culturais de aquisição retroativa de cultura. Você conhece uma coisa e aí aquilo te abre o horizonte pra uma porrada de coisas que já existiam, mas você nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, agora o Game of Thrones aí, a série da HBO. Nego passou essa série e falou, caralho, tem um livro dessa porra. Tem 15 livros, o cara fez 5 livros. A gente tava vendo o Bad bater pênalti pra fora em 94 e o cara já tinha lançado um livro dessa porra. E nego foi descobrir essa merda agora, sacou? Aqui no Brasil. Até porque não tinham lançado aqui. Mas é um processo que acontece. Com o videogame acontece também. Mas aí você tá sujeito também a essa questão que ele falou, né? Do cara que controla a distribuição, do traficante. O traficante nesse caso é o cara da Shadowloo Games. Desculpa, cara da Shadowloo Games. Ele é gente fina, cara. Você é gente fina. Separa o meu papelote de cocaína. Você fica sujeito a esse cara que é o cara, né, que controla o gargalo, né, de poluição, né? Que no caso de livro é a editora, né? Enfim, é a disposição que você tem de botar esse negócio no mercado. Mas acontece, então a gente fica sujeito a esse tipo de coisa. Hoje em dia é menos porque tem internet, né? E o cara é fato, e é Anonymous e etc. Mas ainda acontece esse tipo de coisa, né? Você ser cego. A produção cultural no mundo é muito maior do que você consegue consumir, né? E é isso que eu falo pro Ninja Amigo e pro Kyolo, que eles ficam tristes, que eles não vão conseguir jogar todos os jogos, cara. Não vou. Eu já senti. Você aceitou, né? O Kyolo ainda não aceita. Não vai conseguir jogar todos os jogos, aceita? Não vai, já era. Vai morrer e não vai conseguir. A vida não é fácil, não vai conseguir. Mesmo se ele escolher um sistema só, ele vai passar tempo. Escolher o quê? O Master System. Se fudeu. Phantasy Star. Fudeu. Algumas menções honrosas aqui, rapidamente, dos grandes jogos também que foram desse ano. Eu tive o trabalho de colocar em ordem de lançamento, né? Aquele Santos e Flamengo, eu acho o melhor jogo do ano. Foi surreal. Jogo, eu tenho que dar um depoimento sobre esse jogo. Esse jogo foi no dia, acho que 26 de julho, se não me engano. Não era dia do índio. Não era o dia do índio. Esse dia eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Aí uma amiga nossa chamou a gente pra ir na ópera, lá no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Nabucco, do Verdi. Aí a gente foi lá, eu, o Nijnimik, o Logo, a gente foi. Aí beleza, jogo do. E o Nijnimik é esse maluco assim, pseudo-flamenguista. Ele tá se esforçando mais pra ser agora. Né? Não é que nem o Mestre Splinter e outras pessoas que torcem pra futebol mesmo. Aí a gente eu não sou um torcedor doente, mas eu gosto. É, você gosta, né? Você tá se esforçando mais pra ser mais doente. Não faça isso, você tá. Aí a gente sai do teatro, né? Viu lá, porra, Nijnimik. Passou metade do tempo no teatro dando scroll lá na Wikipédia sobre a ópera, porque ele não queria ver. Eu não queria ver. Aí, beleza, a gente sai do Nabucco. A gente sai do Nabucco e aí, não sei o que, Aí o Nijnimik, porra, é jogo de quem? Do Flamengo, porra. Aí correu lá pro barzinho que tem ali pro teatro municipal, né? Que ele nasceu lá. Não perguntei porra. Jogo de quem. Eu falei, caralho, o jogo do Flamengo deve tá bom. Deve tá bom, Aí falou, tava 3-2 aí. Porra, jogo tá irado, deve tá. Tinha quase o gol do Santos ou do Flamengo, sei lá. Não, gol do Flamengo, gol virada do Flamengo. Aí o falou, porra, não, mas vamos ali pro Devassa, no Flamengo, vamos pegar o metrô. A gente pegou o metrô, foi, jogou lá, tava 4-3, sei lá, o jogo. Aí eu digo, porra, tá irado o jogo. Aí terminou o jogo 5-4 e a gente tava no ponto de ônibus ali, porra, melhor jogo da história, eu naquela merda de ópera com você. Perdi meu dia, cara. Perdi meu dia. Amanhã no trabalho todo mundo vai falar do jogo, que eu vou ter sido o único imbecil que não viu o jogo. Não, eu não falei isso. Eu vou me lembrar de falar que eu falei isso. Vocês tinham que ver o que era Santos no dia seguinte, The Day After, cara. É, cara. O LK foi aquele jogo foi muito surreal, porque o problema, assim, só pra vocês terem noção da gravidade. Primeiro, o Ronaldinho Gaúcho resolveu gastar a bola, assim, do nada. Tirou 3 barras de especial do bolso, tipo, foda-se, né? Estourou a barra. Segundo, Vanderlei Luxemburgo, né? Tem uma coisa que os caras odeiam aqui em Santos, é o Pofechô, né, cara? E ele falando, projeto aqui, o Nadir tá jogando muito bem aqui, o projeto aqui, e nós viemos aqui em Santos e caralho, e a galera não aguentava isso, cara. E o mais surreal é que, tipo, se fosse, tipo, pro 15 de Piracicaba tomar aquela virada em casa, já ia ser bizarro. Mas pra um time que tem um professor, o Pofechô. O Vanderlei Luxemburgo, David Ogago, né? Caralho. É surreal demais. O goleiro. Mas... O goleiro retardado lá. Felipe! Porra, Felipe! Pois é, mas se não tivesse, mesmo que não tenha sido o melhor jogo do ano, teve o gol mais bonito do ano. E por isso nós parabenizamos toda a defesa do Flamengo pela participação de gala lá na premiação da FIFA. Estavam lá presentes, o Ronaldo Angelim, né? O deus do futebol, tava lá. Neymar ganhou o gol do ano. Mas o Santos perdeu o jogo, que foi o melhor jogo do ano, sem dúvida. Menções honrosas aos jogos que não tiveram tempo de serviço aqui. Gostaria de falar de Assassin's Creed Revelations, que eu não conheço, não sou muito fã da série, mas eu sei que a galera se amarrou muito. Tem uma amiga minha no Facebook, cara, que ela é desesperada. Ela fala, caralho, faltam 3 dias pra lançar Assassin's Creed Revelations. Aí quando lança, caraca, que bom que eu tô indo pros Estados Unidos amanhã. A Paraguai se amarra também, mas ela é meio frustrada que o computador dela não roda. Battlefield 3, que é mais a mesma merda, e eu me recuso a falar, porque, nego, esse jogo vende tão bem, nego gosta tanto dessa porra e é. Como corolário. I got a nine on a promise, but I beat chain one. If Ramon was promised. Exatamente. Eu gostaria de citar aqui, fazer uma menção rosa, um jogo que a gente se divertiu muito em grupo, que é o Dance Central 2. É um jogo muito bom, eu gostei muito. E foram 100 reais muito bem gastos lá pra, pro Kyo Logan. E caralho, a gente deu presente pra ele. Acho que a gente deu presente pra ele, não sei, na verdade. É um jogo muito bom e recomendo. Quem tem Kinect, joga. Levaram 100zão do pivoto na mão grande aí. R$100, R$100 jogo, 99. Eu gostaria muito de dar menção honrosa também ao Sonic Generations, que surpreendentemente é um jogo sensacional. Eu já tinha jogado Sonic Colors pra Nintendo Wii, que é muito bom, mas Sonic Generations, ele é aquele jogo atual, moderno do Sonic, que consegue ser old school, exatamente. Ele é um jogo que mistura a jogabilidade antiga com a nova, né, que todo mundo já tá cansado de saber que Sonic Generations é o Sonic voltando no tempo, encontrando com o Sonic pequeno, gordinho, fofinho, junto com o Sonic Radical de olhos verdes que anda de snowboard, Possível controlar. Possível controlar. E essa jogabilidade não só interagiu bem, como os cenários. É maneiro como você tem a versão clássica, que é um cenário remodelado pra ser bem parecido contigo, e a versão moderna, que é tipo um remix do cenário clássico, com uma música remixada, que, cara, é impossível não arrancar um sorriso de um fã da série Sonic, pelo menos... Se você jogou tipo Sonic 1... Aqueles poucos que existem ainda. É, tão vivos, né? Não, cara, quando você vai jogar, sei lá, a Green Why Zone... Why so meu great? Green Zone todo mundo jogou, mas aí você pega Chemical Plant Zone do Sonic 2, aquela Sky Chase do Sonic... Mushroom Hill. Mushroom Hill eu não cheguei ainda a jogar, não sei se tem no Sonic Generation. Mas tem, tipo, tem no... Lembra aquela... Nem todo mundo jogou Sonic CD, mas tem uma cena muito boa... Não é Sonic CD não, cacete. Eu tô falando... Calma. Nem todo mundo jogou Sonic CD, mas tem uma cena muito boa do Sonic CD, que é você correndo numa highway, enquanto o Sonic, Robot Sonic tá voando, te perseguindo. E tem essa cena remixada no jogo. Eles editaram essa boss battle. Do caralho. Muito bom. Você recomenda, então, Sonic Generations pra todo mundo? Sonic Generations pra todo mundo. Quanto foi o seu? Meu? Foi 10 dólares. Eu acabei de ver aqui na fatura do meu cartão. Foi 10 dólares. Falou do Generations, tem que falar do CD. Fala do CD aí, então, essa porra. Não, nem ia falar do Sonic CD, não, pô. É só falar de um jogo que ninguém nem colocou na lista, que é Ghost Trick. E pronto. Que é isso? Procure Ghost Trick de DS. Pronto. Fala o que é animal, cara. Inclusive... Dos jogos que o Arara encheu o saco do Dago pra jogar e o Dago jogou. Não, esse eu fui atrás porque é do criador de Gyakuten Saiban. Gyakuten Saiban é o Phoenix Wright, tá? O Ace Attorney. É bem doideira, cara. É um daqueles jogos, assim, que é jogo de DS mesmo, saca? Tem, tipo, uma mecânica própria muito legal, assim, um bagulho que você nunca viu. E o que eu achei muito legal no Ghost Trick... O que eu achei legal no Ghost Trick é que a animação, por algum motivo, me lembrava Flashback, cara. Lembra de Mega? Nossa, caraca. Pra mim, no máximo, lembra Johnny Bravo, por causa do cabelo do cara. Não, mas você chegou a jogar Eu não joguei. Então, tipo, as animações, elas são muito fluidas, assim, saca? Então, assim, lembrava um pouco... Entendi. Sim, eu imagino. O Ghost Trick, então, é aquele do detetive que troca de corpo lá com o espírito, isso, né? Não, ele tá morto e possui coisas. Vocês sabem por que os nossos ouvintes são os melhores ouvintes? Porque Ghost Trick, na nossa votação na página do Facebook de melhor jogo de 2011, tá na frente de Battlefield 3. Cara, tomar no cu. Sério? Foda. Uma ode aos ouvintes do Baixo Frente Soco, que são os melhores ouvintes do mundo. Aproveitando a oportunidade pra encerrar o episódio, gostaria de anunciar aqui na nossa votação, agradecer a todos os nossos ouvintes que votaram pra escolher qual foi o jogo que, pra você, foi o jogo que mais teve jogos de diversão em 2011. E, surpreendentemente, eu achei que ia ter um voto absurdo pra Skyrim, mas... Não teve. Once again, os nossos ouvintes são os ouvintes mais fodas. São superiores. E o vencedor do jogo do ano de 2011, escolha do ouvinte Baixo Frente Soco, é Arkham City, para a felicidade do LK6. Porque minha felicidade... A morcega venceu. Ai, não me chama de morcega assim. Ai, tá tarde já. Arkham City ganhou. Dia do Batman. Com bastante distância. E em segundo lugar, com um voto de diferença, foi Skyward Sword, que ganhou o segundo lugar, com um voto de diferença para o Skyrim, no terceiro lugar. E o resto é resto. Tiveram bons votos, Portal 2 ficou muito bem votado, L.A. Noire. E eu gostei muito que as pessoas votaram em L.A. Noire e Portal 2, que são jogos que foram lançados mais pro início do ano, então as pessoas já não têm tanto peso. E fiquei surpreso com os baixos votos de Uncharted 3. 3 votos pra Uncharted 3. Ou a gente tem muito ouvinte do Xbox, ou realmente esse jogo a galera ainda não jogou direito. E olha que um dos votos do Uncharted foi meu, né? Então... Eu achei muito legal, mas eu achei o Arkham City melhor. Uhum. E é isso, galera. E LK6, você já está ciente de qual é o nosso e-mail de contato pra Baixo Frente Soco quando as pessoas querem mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias? Deixa eu ver. Eu acho que é... Mas tem que ser naquela vozinha que só você sabe fazer. Ai, deixa eu ver o e-mail aqui, deixa eu ver. Okay. É o LKC, tá? Ah, é LKC, tá? Cuidado que tem outra coisa aqui. Olha, eu não sei, o e-mail me ensina, gato. E lápis, por favor. Ah, ai, pô, o gato que ele pediu foi você, cara. Ele ai, não, vem aqui. Quero fazer compra no seu cartão de crédito também. Ai, assim é mole, né, meu amor? Ela tem um bom vivan que paga suas contas. O nosso e-mail é eugostodejogos@baixofrenteesoco.com. Baixo, frente e soco. Mestre Splinter, você que tá de bofe aí, quietinha no canto, fala pra gente, como é que faz no Facebook? Como é que faz no Facebook, amigo? É a bicha da roça. É um contato de minas, assim, no interior, sacou? É o Chico Bento travesti, bro. Amigo. Zelelé, meu irmão, é o Zelelé. É só pra pressionar drive no facebook.com/baixofrenteesoco. Oh, mas... E Killer Asus, fala pra mim, fala, como é que é o Twitter? @baixofrenteesoco. Ui, Dagolino, agora fala pra mim. Arromba baixofrenteesoco. Arromba. Dagolino, fala pra mim qual é o site, que é site. O que é site? É baixofrenteesoco.com. É isso aí. Então, galera, muito obrigado por aturar a gente. E abraço, até semana que vem. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que morra o Michel Teló. Luan Santana que vai se fuder. Opa, tchau. Falou, galera. Tal, mas eu me lembro muito bem desse aniversário do Keo Logan, que a gente chegou lá, aí eu tava assim, porra, cara, cheguei tarde pra caralho, que não sei o que, ah, joga Dance Centro. Aí eu virei, porra, pivô, vamos botar um jogo de homem aí, vamos jogar Street Fighter. Aí a gente na surdina colocou o Ultimate Marvel vs Capcom 3, daqui a pouco quando viu tinha 20 pessoas na televisão jogando a porra do jogo. A gente acabou com a festa, assim, nego que não tava nem precisando, porra, esse jogo aí é maneiro, né, e caraca, maneiro, Punho de Ferro. Eu lembro o comentário da Ninja Inimiga. Porra, Ninja Inimigo, se você se dedicasse à faculdade, que nem você joga esse jogo do Marvel vs Capcom 3. É, Marvel vs Capcom 3.